É pica, é pica, é pica, pica, pica. É rola, é rola, é rola, rola, rola. Pau no cu. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Bichos! Hoje aqui em ritmo de festa, eu sou o Evandro e temos aqui com o Segui. Em clima de comemoração, só tem whey, batata doce e Viagra aqui. Temos o Godaka. You touch my chalala. Essa vai pra trilha sonora do podcast. Temos o Gariba. Ritmo, é ritmo de festa. Ah, oi. Hey. Temos também o Zwest, um pouco festeado hoje. It's raining, man. Temos aqui o nosso renovado Sirvini. Ai, cara, tô tomando um cacete com o inimigo mortal do Luiz, cara. Tô apanhando com alface, cara. Tô um ataque. O Vini tá trabalhando. Trabalhando pra caramba. Tá tatuando muito. Mas então, galera, a gente tá aí comemorando hoje. A gente tá com o podcast especial número 50, comemorando um ano de site. É, e na safadeza, porque. Vocês estão ouvindo isso uma semana depois desse podcast realmente sair, porque a gente pulou uma semana pra colidir. Só pela coincidir, né? Pra colidir. Não, é porque eu tô de folga, né? Tô jogando aqui, não tô prestando atenção no que eu tô falando. Mas é porque a gente foi na safadeza mesmo, falando assim, não, vamos atrasar o podcast pra galera ouvir junto, né? Pra sair no mesmo do aniversário, tá ligado? Safadeza massa. Em vez de gravar um podcast a mais, não, né? Não, você acha? Por que fazer alguma coisa a mais quando pode não fazer? O último segundo possível pra gravar. Tá certo. Não vejo ninguém reclamando disso. Essa é uma questão de estilo, cara. Estilo das ruas. É, você que é editor mesmo, cara. Se fode aí. Então, galera, a gente vai falar aí de tudo um pouco sobre o site, né, cara? Falar dos podcasts, os memes, os pontos safados. As situações engraçadas que aconteceram aí com a gente, então. E por aí vai. Vamos logo sair que esse podcast vai ser grande. Vamos não! Oi, partiu! Aguenta! Não, aí tá problema. Tá processo. Começamos. Peraí. Das origens, vocês dois têm que falar, porque eu e o Vini a gente não tava no começo. É, vocês eram só convidados do podcast antigo. Lógico que vocês estavam no começo, vocês começaram com a gente. Eu tava na iniciativa Mídia, foda-se do Godot. Ah, não, a gente tava por trás, né, Vini? Não, ok, a gente tava tudo no. Eu, o Gui, o Gariba, os Waste, mas alguns, a gente tava tudo no MRZI lá. A gente não conseguiu, ainda eu até fiz a historinha aí, passei pra vocês no chat aí. Ah, tem um post com isso também. Sim, sim, tem um post, né, cara, que a gente não conseguiu, a gente resolveu sair de lá, fazer um... Fazer o nosso... A gente não tava concordando com o rumo que o site o tava caminhando. A gente não tava concordando com o rumo que o site tava levando, ótimo. Sei, cara. E o que não tá no post é que a gente já se falava no Skype há quase um ano já, nessa época, né? Ah, sim, o... Pois é, mano. tanto era um grupão. Tanto o Godoka, o Vini, o Flemer, né? Eles já participavam direto com a gente nos podcasts já no outro site. E também direto as conversas, né, cara? Só sempre putaria no Skype. E aí, sim, no começo era todo dia, né, cara? Era de segunda, sim, a segunda. Todo nossa, dia, era verdade, né? Nem fazia cara, nada mais, né, cara? E sabe o que era engraçado, cara? Eu trampava, tá ligado, mano? Tipo, acordava mó parceiro, eu era mó ocupado e eu ficava no Skype a porra do todo dia, fazia os negócios. Hoje em dia eu não faço, sim, isso mais. É. Mesmo não fazendo. Cara, eu ia dormir às 3 da manhã pra acordar mesmo, seis, né, cara? Quando eles trabalham, segundo eles têm mais tempo pra dedicar o site, a postar. É, cara, eu também, cara. Eu escrevia muito mais quando eu trabalhava. Eu também. Eu lembro que eu tava fazendo, tipo, eu tava me fudendo pra fazer o TCC e eu tava junto com a galera, assim, sempre, cara. Sempre. Eu conseguia, não sei como, mas magicamente eu conciliava as coisas. Eu me fudia com plantão atrás de plantão, dormia nas 3 horas da tarde, das 3 horas da madrugada pra acordar às 6. E no dia seguinte eu tava no Skype de novo. E os loucos lá, falando merda, xingando o frango. Cara, era época que a gente ficava. Cara, a gente ficava tipo até às 4 da madruga, velho. Hoje acho que a gente não passa. Passou meia-noite, a gente já tá indo dormir. Passou 10 horas, eu já ouvi, galera. Chega pra mim aí, acho que já tá demais. O nego envelheceu pra caralho em um ano, né, cara? Como responsável, né? Fazendo jus, né, cara? Quem diria, né, cara? Mas daí a gente pegou, tipo, como essa, o pessoal aí já tava direto com a gente, convidou pro site novo, né, cara? Pô, tinha galera que enviava os posts pra gente e tal. Aí a gente resolveu criar um site, tipo, pra fazer, escrever as coisas que a gente quer mesmo, tá ligado? Sem... Que tivesse um rumo que a gente gostava. É, sem... Sim. Sem limite, tá ligado? De o que vai escrever, sim, o que vai... Foi a primeira coisa que a gente falou, tipo, quando a gente chamou o Vini, o Edson, todo mundo, na realidade, que a gente pensou, foi uma parada do tipo, né? Tipo, pô, vocês querem colar no site? Os caras falaram assim, ah, demorou, mas o que a gente pode escrever, velho? Escreve sobre qualquer coisa, mano. Não precisa nem escrever, se não quiser, só participa da zoeiragem com a gente. Faz um post em branco, tá ligado? Faz um post em branco. É. Já tem, né? Vamos chegar lá depois. Isso é história recente, cara. Então... Mas daí a gente começou os esquemas, né, cara? Vai, a gente criou um grupinho secreto lá, vamos fazer os... Bolar nome, bolar podcast, tudo lá. Aí eu pedi pro grupo. O nome foi uma piada, né, cara? Foi por causa do... Pô, não foi quase na hora. Né? É, coisa do Hawkeye, as falas do Hawkeye que a gente usava. Lá. A gente tentando emular os bordões do Hawkeye. E colocar alguma coisa relacionada a quadrinhos. Aí eu não lembro quem que soltou o Super Amigo e a gente riu pra caralho. É, a gente começou duro golpe, sei lá. Quem venceu. Eles começaram a causar. Ah, mas tanto que isso até acabou indo pra outra coisa. Eu queria chamar o site de LOL, hahaha, mas não deixaram. Não, sacanagem, vai ouvir, vai achar que eu falei isso mesmo. Não, eu tô passando o scroll aqui freneticamente pra encontrar a votação no nosso grupo. Nossa, cara, mas tu vai... Caralho, mano, sai dessa frente. Vai, você tá achando. Não, já tô em março, calma. Podcast, não foi? É? A gente fez votação pro podcast, o nome já tava definido. Não. Não, o nome do site, não. Acho que sim, cara. Não, porque o nome a gente ficou se enrolando. Porque a gente ficou se enrolando pra descobrir. A gente comprou o domínio super cedo, não foi? Ah, isso, é, cara, tá cedo. Era o nome do podcast. Aí a gente tenta arrumar toda a fita do bagulho lá. Mas daí o site, o domínio até a gente comprou meses antes, assim. A gente pegou o domínio lá, Super Amish, decidiu o Super Amish, liberou. Depois a gente ficou discutindo o nome de podcast e tal. Eu lembro que eu soltei o do... Eu, tipo, do Bem Amish, como se fosse o Bem Amigos do Galvão, né, cara? Bem Amigos! Daí veio o Bem Amish, né, cara? Foi muito óbvio daí o nome depois, né, cara? É, era isso, cara. Eu nunca tinha reparado. É. Caralho, velho. 50 anos de curso, você não aprendeu por a bandoleira ainda, cara. É o garimbo, então, cara. É, eu entendi a referência. Aí daí a gente pegou ali, eu falei pro Bruno, né? Bruno que era metido a roteiristinha, né, cara? Não, vou fazer... Faz uma história. Faz uma história aí. Cara, deixa pra mim, cara. Vou escrever, cara. Não, fazer. Aí eu cobrando. Não, cara, tô escrevendo aqui, cara. Eu tô cobrando. Um mês depois, ele me mostra uma página com a origem do MRZI, né, cara? Aí eu dava, puta que pariu. Quantas linhas tinha essa página, você se lembra, Ivan? Ah, cara, era 5 quadrinhos só, eu acho. Era o Marvel Way, cara. Vai tá no post aí a historinha que a gente fez. E aí a gente juntou o Vini e o Godoka, a gente pegou umas ideias do HDR também, tinha dado várias ideias pra gente botar nessa estilinha. E aí saiu lá o Manhattan e o Alix. Pra não dizer que o Alix nunca fez nada pelo site. Porque ele nunca fez mesmo. Eu achei o nome aqui dos podcasts que a gente tava testando. Era o Delícia Cast. Carimba e Brocha Cast. Essa ideia foi minha. Você foi o único que botou. Do meu. Só o teu. Dreamcast. Dreamcast. E bem amices. Tipo, não tinha muita opção. Não tinha muita opção. Cara, mas Dreamcast ia ter filho Vitória também, cara. Eu ainda acho que o meu minha ideia pra nome era melhor. Aí, cara, daí quando a gente passou o nome pro HDR, porra, ele pirou, né, velho? Não, vou fazer aqui uma trilha, vou fazer uma trilha aqui pra vocês. O time corrido com essa porra de sinal. Ai, caralho, chegou uma parede de ferro aqui no joguinho. Então. Porra, Zwift, velho. Você não tá prestando atenção? Porra, você me deu esse porro disso, caralho. Cara? Eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Cara, só fazer um adendo. Eu tava ouvindo o Carolinho Voadores, cara. Daí o Marcel mandou um assim. Ele deu um comentário de seguir. Ele disse assim: porra, seguir, do que tu tá falando, cara? Eu não entendi merda nenhuma do que tu tá falando, então eu vou deixar assim. O seguir, ele comenta em todos os lugares assim, né, cara? Mas eu nem sei comentário que é, pra falar a verdade. Dá pra te ver como tu não presta atenção nos seus pais. Mas então, cara, daí a gente... Aí ocorreu esse nome Super Amigos, aí eu lembrei de Super Amigos, né, cara? Acho que foi... A minha ideia era a gente contratar o cara que fez a dublagem original do caralho, Super Amigos. Caralho, o cara pensa muito alto. Deve estar desempregado, né, cara? Mas você não esquece que todo mundo do site também tá ligado? Então, a gente não vai conseguir pagar o brother. Mais do que ele. O Alix dele sabia imitar o cara, né? A gente vai pegar e vai falar: pô, a gente paga o teu trampo com divulgação no nosso site. Divulgação no nosso site de um mês, de um dia. Nosso site tinha na época. A gente chamava ele pra participar de um podcast, cara. Porra, o nosso site de um dia é melhor que muitos sites aí. Pô, o HDR também, o HDR deu um apoio fodido, né, cara? A gente falou pra ele das... Vai deixar um clímax meio chato aqui no meio. Eu contei os esquemas do HDR, pá, que a gente não tava conseguindo fazer nada lá e pá. Ele deu o maior apoio, assim, pra gente fazer o site e tal. E aí, quando eu falei do nome lá, ele já pescou na hora lá, dos Super Amigos, e fez a trilha foda que a gente usa até hoje aí do... Porra, e aquela trilha, essa trilha ficou muito... Basicamente... Só que essa já é a trilha PG-13, né, cara? Não, cara, é a mesma que a gente usa no começo. É que de vez em quando... Cara, ele falou que ia fazer uma outra versão pra nós com outras versões e tal. Tá, porque eu achei que tu tinha pedido pra ele tirar o... Vai dar um pra mim. Falei na zoeira. Não. Na zoeira, Cara, a gente tá se vendendo. É porque tem muita gente querendo comprar o site, a gente tá querendo se vender já e virar chapa branca, né? Uma coisa que eu queria falar: o início dos Super Amigos foi a queda da MRZ, porque quando todo mundo foi chamado pra começar o site, a pessoa ia escrever e falou assim: não, vou guardar pro novo site. Então parou de sair post na MRZ. Saía podcast. Era assim, vamos fazer, não, peraí, cara. E já tinha comprado domínio e tudo, eles falaram: não, vou. Esse post tá foda, eu não vou soltar aqui. Por quê? Foi quase um mês, cara. Foi até mais pouco, porque a gente queria... O Bruno ainda queria que a gente chegasse até o podcast 50 no MRZ. Não, Bruno, vai se fuder, tá, cara. Maluco, Bruno, velho. Tá maluco, cara? A gente soltou um de GTA foda lá e... De GTA foda. Cerrou. Porque a gente soltou o de batalha de crossover como se fosse o último, tá ligado? De, tipo... Era a batalha final, a gente falou assim, tá ligado? Tudo. Querendo ou não, os últimos podcasts do MRZ foram que a gente já tava participando, já sim, tava... Sim. Eu até lembro do Black Loop. A gente tem, caso a galera não manje ali no, nas colunas do site, ali tem uma coluna que é o podcast antigo, que é o nosso podcast lá do MRZ, lá. Tem o... Fala, né, cara? Spodmir, que era com a gente. Com a gente já, né, cara? Que era o que a gente... com a galera de agora, assim, já fazendo esse esquema. Quem tá aí, você nunca ouviu, ouça pelo menos o último Batalha de Crossover, gente. Aquilo foi lindo. Marcel mais lindo que segue um tiroteio, cara. Foi muito foda, cara. Foi muito foda, velho. E aí, cara, então no dia. Foi dia 6, mais precisamente 6 de 10 de 2013. A gente largou essa tirinha lá no. A tirinha de despedida lá no MRZI. E já estreamos o site novo, já com, sei lá, tinha uma meia dúzia de posts já tocando ficha no bagulho. Teve uns nego burro que não conseguiram postar no dia certo, né? Saíram, tocaram post no sábado. Fui eu? Não sabe o que é agendar post, né, cara? Não sabe postar pra segunda-feira, não. Taca post no sábado. Fui eu? Não, fui eu. Era a ideia já do site postar no sábado, mas era postar a avacalhação no sábado. Ah, mas no começo, cara, a gente postava. Postava putaria, postava. Eu postava trilha sonora, né? Isso, as trilhas no sábado também, fazia. Nunca mais postei nem trilha durante a semana, tá o ligado? O sábado ficou só pra putaria, meu. Putaria. Eita, mas tá rendendo. O cara que tá acessando no trabalho não se fode também, né, cara? Mas o fato da gente tocar putaria pra sábado não quer dizer que só sábado tem putaria. Pode ter os outros dias também, né? Exatamente. É, só quer dizer que a gente escolheu um dia pra isso, né? Mas. É, não tem um padrão, né, cara? Então, não tem um padrão. Não tem um rumo. Não tem rumo, a gente não tem rumo, cara. Eu não aviso quando os meus posts têm putaria e eu não coloco nenhum aviso, então pode ir. Eu vou começar a colocar mais 18 e não vou colocar putaria nenhuma no post. Você é nervoso, hein, tá louco? E vamos passar logo, porque tá bom achar esse papo aí de que a gente fez, que a gente não fez. Quem quer saber essa porra, né? É, nem eu quero saber, cara. Eu nunca quero saber, na realidade. Vamos falar das paradas que eu não. Que é o bagulho mais sinistro, que eu não sei se as pessoas já perceberam. Espajar. Os easter eggs em banner e nas tags dos podcasts, né? Alguém tem ideia de quantas tags a gente tem no site, cara? Não, você tem um número aí? Acho que se clicar ali mostra o número de tags, velho. Cara, eu sei que. Tinha post meu que não era sobre quase nada, eu botava uma tag nada a ver, tipo, sei lá, eu escrevia sobre carros voadores, eu botava tag vestibular, câncer de mama. Eu colocava uma tag assim mais no começo, cara. A gente tem 369 tags. Caralho, nenhum. Tipo, mais da metade dessa não faz sentido. Não, nenhum, não, não faz sentido. É o que eu tinha comentado agora, tipo, um post de Cavaleiros do Zodíaco tem tudo que é tag, menos a tag Cavaleiros do Zodíaco. Cara, o meu primeiro post que eu fiz foi uma notícia do Godzilla. A primeira tag que eu coloquei no post foi bunda. Pô, e dá muito certo essa missão. Uhum. Cara, a segunda tag que eu coloquei. Eu me preocupo em ter uma tag que faz sentido, cara, inventa. Ah, mas, cara, tem a nossa tag mais famosa, que é a Pinto Grande do Travesti Gay, né, cara? Que até acabou virando piada interna. Então sempre tem alguma coisa, sei lá, alguma coisa grande de travesti gay. Ou alguma coisa gay de travesti grande, tipo, a gente sempre faz essa. A gente sempre tenta botar um padrão, assim. Pinto pequeno de travesti hétero. É, tipo isso, tá ligado? Deixa eu fazer o contrário, né? Que ao pinto superior de Homem-Aranha gay, sei lá, uma coisa assim, sabe? Sempre tem isso, cara, sempre. Pô, mas uma coisa que a galera não percebeu, que eu tô ligado, que pelo menos ninguém comentou, os comentou, eu caguei pro comentário, não vi. Que é. Ah, vai tomar no seu cu. Que é o. Que é que a gente coloca todo podcast, tem uma tag que dando um easter egg do qual vai ser o próximo podcast, tá ligado? Tipo, sei lá, um podcast X, o outro próximo podcast Pokémon. A gente bota algum bagulho tentando dar uma miguelada, assim, tipo. Escreve algo relacionado no podcast anterior sobre um. É, sobre o tema do próximo, pra ver se alguém pesca, né? Ninguém nunca falou nada, acho. Ninguém nunca falou nada, até porque às vezes nem a gente nota isso. Então, é que o bagulho também é tão bizarro, umas tags tão sinistras que você nem vai se tocar que é um tema de um próximo podcast, tá ligado? É as referências. As referências obscuras que a gente vai falar logo adiante, tá ligado? Mas as tags, cara, as tags a gente se divertia escrevendo merda, velho, que às vezes o post, as tags valiam mais que qualquer post, cara. Se o cara olhar aqui, ó, velho. Tristinho por não poder fechar os braços com tatu. Caralho, você pode uma tag minha. Sim, cara. Não, meu isso saco. Não é minha. Meu saco isso não merece. Meu saco não merece estar no prato. Isso é Hermes e Renato. Não, cara, isso foi do podcast de comida lá. Ah, é o saco no prato. É, que é o negócio do de comer com o saco no prato pra se não sujar o prato, cara, essas fitas. É, dos bagulho do seguido cartel lá. 10 horas de lá. Cara, tem muito... esse post é meu, cara. Tem muita tag. Não, lá é meu, até que o post atropela os outros. Cara, tem. Tá. Ah, velho, saiu comendo todos. Cara, eu fui pra última página das tags, velho. Tem só coisa escrita em japonês e em russo. Caralho, velho. É do podcast que a gente fez o login em japonês. Todas as e tags. E o post em russo do. O post em russo do Godok, cara. Pô, aquele post ficou muito amor, cara. É muita doideira. Prestem atenção nas tags, pessoal. Sempre ou leio. Não, né? Sempre leiam as tags. A banner, você não toma umas palhas dos banners, vai falar agora já ou vai falar mais pra frente? Vamos falar dos podcasts? Daí a gente pode já falar. Não sei. Vamos falar tudo junto. Isso, aí já falando. Vamos dar uma lembrada meio por cima aí nos podcasts, a gente vai lembrando aí. Teve o primeiro podcast, foi o de HQs ruins, né, cara? Sim. Uai, ai! Tipo, foi a que a gente teve o nosso famoso. A nossa famosa. Como é que é? O vírgula sonora do Flamer tomando choque. Que depois integrou a abertura também. Alguém lembra por quê que ele falou os ai ai lá? Ele tomou um choque. Não. Eu acho que ele tava empolgado com alguma coisa. Não. E quando ele tá empolgado, ele começa. Ai, porque não. Ai, ele mandou. Não, ai, gente, ai. Eu lembro dele. Ele tomou um choque, ele foi falar que a revista era cara e emendou as duas coisas. Ele, tá caro. E aí na hora a gente falou, porra, o Lazier Martins. Lazier Martins. Todo mundo pirou, né? A gente tem no... pra senador, né, cara? É, daí a gente pegou, a gente pegou os arquivos, né? Não, a gente tinha antes, o grito do Bruno a gente já tinha, aquele do ai, eu vi essa imagem. É verdade. Era de antes, então a gente integrou tudo na vírgula sonora, né, cara? Tinha até uma minha, que era eu falando ai ai. Isso, tinha o Vini também, e essa aí que foi aí que eu botei o Lazier Martins Haydn no banner, né? Foi acumulando os ai ai, cara. Antes era só o Flammer e o Lazier Martins, aí começou a acumular, cara. Eu uso essa vinheta que o Victor fez até hoje, que é um monte de raid, um monte de gente. É, acho que tem o Vini, o Flammer, o Bruno, o Lazier, talvez eu, não sei, não lembro. Não lembro também. Tinha vários, né, cara? Tinha um monte, era mó bizarro. Nessa época a gente ainda declamava a música, né, que era no final do podcast. Nossa, um Zé Tchan, mó vergonha alheia, né? Mas ficava legal. Ficava engraçado. Cara, assim, ó, eu nunca gostei dessa merda. Eu só tava junto pela zoeira, cara. Eu achava muito zoado, eu não gostava, cara. Eu dei merda. Esse podcast até separei aqui, cara. Tinha comentário do Reaper elogiando o podcast, cara. Onde está o seu Deus agora? Mas depois ele fala que o Gambit é foda, então tipo, caiu tudo. Nossa, não dá pra levar muito em consideração que ele elogia, né, cara? O nome do primeiro CD do podcast é. Do CD do site é do Reaper. É referência ao Reaper, né, cara? Isso, peraí, chegando agora no recinto, temos Flammer! E aí, negada? Ai! Olha aqui, porra, ó, Flammer, tá, caralho, cara, a gente tava gravando, pô. Não. Nossa, esse não rola pra festa aí, cara. Foi no primeiro podcast, né, cara? Foi no primeiro podcast. A gente tentando gravar o Raj cantando a música do Star Wars, né? A Sofia. E cada vez que o Raj engrenava, o Flammer aparecia e falava alguma coisa. Temos o segundo podcast 2. Esportes Bizarros. Podcast por podcast? Vão falando por cima aí, cara. Esportes Bizarros. Traduzindo, cagamos para o monociclo. Próximo podcast. E apareceu o Nick, que era com a foto namoro, o pau no cu que precisamos. eu fiz um desenho cagado lá do Esporte Supremo. Cara, o podcast 3, cara, filmes que faríamos, velho. Tipo, eu me diverti muito. Ryan Gosling, mano, né? É, cara, vocês ficaram... Já de antemão, eu já vou mandar vocês tomarem no cu e nem se fuder. E o Bradley Cooper, cara, ficaram pinheteando ele. Eu tive que fazer um Chuck Norris com o Indy Ferro. E o Mel Gibson de Wolverine, que tava genial, velho. Ah, Mel Gibson Bobas é foda, cara. Foda, velho. Eu fico de Wolverine. Nasceu pra fazer Wolverine. Foda, velho. A gente teve o podcast 4 de Pokémon, que foi de Pokémon que eu... O que eu lembro. Podcast 3, primeira aparição do Pescador Parrudo e o... Ah, é, pior, exatamente. Que o Evandro já foi universalmente conhecido como ele, né? Pescador Parrudo, eterno Pescador Parrudo. Inclusive, aguardem, vai sair o podcast com o Manacan. Com a participação do pessoal da HQFan, né? Esse cara com a participação do HQFan e do Matuza, cara. Boa é Deus. Verdade. Aguardem. Esse podcast aí eu marquei como o começo das descrições brisadas, cara, do podcast, tá ligado? A gente só falava que rolava no podcast, depois começou umas doenças do caralho, né? Cara, daí a gente começou a alucinar mil, assim, velho, escrevendo qualquer coisa, né, cara? Eu avacalhava pra caralho, começava a xingar os caras, tipo... Esse do Pokémon teve, tipo, tu contou toda a história do Pokémon. Como? Sei lá. Na descrição, né, velho? Foi muito engraçado. É aquela história triste do cara que foi pra balada e ia comprar um Pokémon desse cliente. Que daí a gente ficou dizendo pra chegar nas minas na balada, não, mano, aí, ó, vou comprar Pokémon X aí, ó. Tinha. Teve os comentários da galera, né, velho? Que dizendo, sim. Mesmo, né, sensacional. Balada não tá XP, cara, tá louco. É, cara. Podcast 5, velho, de Apocalipse. Esse foi o GIF, mano. Os melhores do Apocalipse. Puta, cara, vocês ficaram usando tanto essa merda, essa porra desse GIF, cara, que eu me irritei com essa merda, cara. Chega dessa porra desse GIF. O GIF da moto, ele tá no meu top 4. Ele não é meu preferido, mas ele tá no top 4. Cara, era o que a gente tava comentando, sei lá, ontem, ó. Tipo, a gente tava no meio do podcast, tipo, o Sigui ainda tava rindo do GIF. E aí eu começava a rir também. Uma hora eu, tipo, atrapalhando, assim, tipo, sei lá, 50 minutos de podcast, eu, cara, a moto, velho, o cara tá olhando triste, sei lá o quê. E todo mundo, porra, segui. A gente falando o seguinte, velho, a moto acabou de virar faculdade. O cara desiste da vida, velho. E depois o Coruja soltou um. Nossa, um texto que foi pra aleatoriedade. Ele soltou um comentário, cara, que eu li no aleatoriedade. Eu o seguinte tava tendo um acesso de. Cara, a gente tá quase morrendo, né? O Coruja colocou o B.O. do... Ele colocou todo o B.O. do cara voando de moto, velho. Não, cara, que eu faleci, depois eu fui ressuscitado, velho. O policial desiste da vida, cara. Pois é, né? Ele desistiu da vida, largou o emprego, começou a beber, perdeu os filhos, a mulher... O cara só... Começou a bater na mulher, tá ligado? E ele descrevia... descrevia pra família e a família não acreditava. Mas a moto virou de cabeça pra baixo. Não, você tá louco. Larga a bebida. Ele saiu voando. Botei no cara. Ai, mano, porra, foi muito foda, cara. Podcast 6 de Kung Fu, eu não lembro. Cara, o de Kung Fu é aquele que eu disse que eu tenho 35 pernas e uma casa de 50 andares, cara. Ah, caralho! Eu penso em inglês, tenho 3 ternos e uma casa de 50 andares. Isso aí, eu penso em inglês, tenho 3 ternos e uma casa de 50 andares. E a alusão a piadas internas que não fazem nenhum sentido. A fita do 3 ternos, sim, porque eu falei pro Flamer que. Isso. Que eu não tinha nenhum terno, ele falou que tinha, sei lá, 20. A 23. Piada. Cara, eu tô lembrando agora, a piada do penso em inglês, cara. Não pode ser falado. Não, isso não pode ser revelado. Não pode ser revelado? Não. Tá. As pessoas que pensam em inglês entenderam. Ingleses entenderam, tá. E a do caso de 50 andares, cara, foi porque uma amiga nossa uma vez tava na chamada com o Evandro, e aí eu não lembro o que ela soltou, cara, disse, ah, mas eu tenho uma casa de 3 andares. Ela tá indo com a Amon lá. Ah, eu não lembro, cara. Se eu tivesse na chamada, eu tinha mandado ela pra puta que pariu. É aquela mina que eu não gosto? Isso, aquela. Puta, mina chata do cacete, hein, velho. Ela pegou e falou assim, ah, mas eu tenho uma casa de 3 andares, e não sei o quê, tipo assim, cara, ficou muito feio o argumento dela, e eu tava fazendo piada com isso, sabe, pô. Eu tava fazendo uma piada em cima desse argumento pelos outros, porque eu tenho uma casa de 50 andares, e daí, acho que foi desse aí também que eu falei, o cara... É que é tudo que tu fala, se não compra tua casa e faz tu morar na rua, uma coisa assim. E aí, o Flamengo tinha soltado antes, do... Eu tenho... Pô, como é que tu não tem nenhum terno? Eu tenho 23 e tenho 3 ternos. Eu disse, pô, não sabia que eu ganhava um por ano depois que eu fazia 20 anos, tá ligado? Ah, é. Foi isso que ele falou, eu tenho 20 anos e 3 ternos, um bagulho assim. Não, eu tenho 25 anos e 3 ternos. É, isso. Mas é aquela coisa, um só presta. O resto é bem bosta. Não, cara, aquela coisa, o que você falou não faz sentido nenhum. Sim, esse é o ponto. Eu não lembro mais qual era o meu ponto de vista naquela hora que eu falei isso. Né? Nenhum. Exato, nenhum. O teu ponto de vista é você caiu de paraquedas na conversa. É o que não, sempre não, acontece. Não, tava ouvindo, que ele falou que ia pra uma formatura do Vini, não foi? Isso, não tinha terno. É, que tu tava falando tinha da formatura e não tinha terno. Eu lembro disso perfeitamente, eu não lembro o que eu falei, porque eu falei isso. Foi a droga que entrou. Sim, só porque eu falei que não tinha terno. Tipo, a idade tem a ver com o número de terno que tu tem. Qual o teu problema, né, mano? É, continuando aqui, cara. Podcast 7, Filosofias do Cotidiano Gastronômico. Esse podcast ficou demais. Churrasco sim, grego, mano. A cara tem o Swift fazendo a vozinha do Bob Esponja. Cara, todo mundo imitando o Bob Esponja. De Bob Esponja do mundo. Todo mundo. Sabe o que foi engraçado? Oh, pronto. Depois eu reouvi a porra do podcast e quando eu falo assim, nossa, de quem é essa pior imitação? O Swift fica quietinho. Eu me acusei. Né? Eu pensei que tinha sido. É, aí eu deixei o Edson levar a naba, né, cara? E aí, tipo, todo mundo se apresentando desse jeito, velho. Foi muito engraçado. Deu uma destoada violenta. Essa aqui, essa teve muita coisa mítica. Teve Straveco fazedor de X. Cara, faz tempo eu fui comer lá e continua bom, cara. Não, mano, continua o mesmo pessoal fazendo, velho. O Edson lembrou aí também do churrasco grego, a manteiga de 15 quilos. O chocolate vagabundo pra fazer cobertura. Pra sempre, cara. E eu acho que foi essa sobre o chocolate vagabundo. Foi. Que começou uma ideia pra fazer um podcast. Sim, sim, gente... na hora. Porra, vamos fazer um assunto sobre isso. Vamos fazer um podcast sobre isso, cara. Foda-se, eu nem lembro do que a gente ia fazer. Sempre que era outro assunto. Cara, o tema acho que era do... Viagem no tempo. É, viagem no tempo. É. Nossa, a parte mais deprimente foi o momento: o meu Kung Fu é melhor que o seu. O meu cachorro quente é melhor que o seu. Meu hot dog é melhor que o seu. Aí teve a discussão do pirê ou purê. Também teve a melhor enquete de todas: você come coxinha pela base. Caralho, não, isso é na manica. Isso foi outro. Se tu lesse o arquivo que eu passei, tu saberia. Eu tô jogando, por que eu vou ler teu arquivo, cara? Pô, eu não li isso aí. Mas eu, como eu falei, eu escuto podcast todo dia, então. É. Você é especial, Edson. Cara, não, o pirê ou o purê, aí eu acho que o Nico soltou o pirê. Pirê. Que porra é essa, Nico? Pirê. E o. Isso é a pronúncia certa e tal, lá na França, mas não tá na França, porra! E o Zuei soltou a melhor frase, que é o único direito do animal é ser gostoso. É! Vale camiseta dos Amishes, hein? Caneca dos Amishes, cara. Caneca, camiseta, boné. Vender pra veganos, né, cara? Vender pra veganos. É. Caneca, mas não é caneca de café, não é caneca de chili. Uma caneca de cerveja, né? Gigante aquela. Seguindo aqui pra gente conseguir terminar hoje. Que bom, né? Cara, vou passar rapidinho rapidamente aqui. Podcast 8 de Super Nintendo. Eu acho que foi um dos banners que eu mais curti, que eu gostei. Eu tava ouvindo esse podcast ontem. Eu demorei pra lembrar quando que foi. E, cara, esse podcast é muito bom, velho. É muito bom. Foi o que a gente começou com as falas do Campeonato Brasileiro, não foi? É, terminamos com a fala. Não, a gente começou normal. Porque eu não cheguei no final. Tá, né, então eu não sei como terminou. Começamos, na verdade, brigando pra ver quem quer falar de qual. Quem quer falar de qual? E até deu briga porque o Bruno falou do jogo do Pateta e ficou. Exato. Aí, foda-se. Eu nem lembro se eu tava nessa porra do podcast. A gente teve o mítico podcast 9, que foi o podcast sobre DC. Que foi o rage pitch da galera, porque a galera viu o título dizendo que DC era melhor e saíram comentando pra caralho nos comentários lá, e ninguém percebeu que não tinha podcast nenhum aquele dia, cara. Teve cara, putz, não, que mal, não sei o que, vocês estão drogados, não sei o que. O Neo acho que chegou falando isso, né? Eu acho também. Editora Superior, desde quando vocês estão fazendo podcast sobre a Marvel? Aí alguém falou, cara, você não leu o post, né? Não tem podcast nenhum, velho. Foi o dia que a gente não fez o podcast. Tinha participado do Caralhinho Voador, né? Eu vi a internet na sua mais plena forma, velho. Que é: não leia, comente, né? Os caras levando a sério, né, velho? A gente teve um podcast de o 10 Lágrimas Masculinas, né? Esse foi triste. E teve comentário pra caramba, velho. Marco, não teve foi. Gente. Esse podcast contando galera abrindo o coração e tal. Isso foi maneiro, cara. Se você não ouviu e for reouvir, velho, não ouve o final, não. No final, quando a gente começa a falar sério, pode pular. É, a gente fala sério. Tá marcado que foi o primeiro com o HDR, isso mesmo? Não foi. O primeiro foi o 11, que foi o Gibson Last Man. Foi lá da iniciativa. Ah, que fez a participação especial no Dicas da Balada. Dicas da Balada. Isso. Ah, é. O rei do camarote do Superamish lá, foi ele participando. Que por sinal foi um podcast muito brisado, velho. Foi muito massa, cara. A gente teve o 12 de Hobbit, que foi o Drops Safadeza, né? Que era um Drops e virou podcast. Pela preguiça de gravar um podcast por semana. E esse foi só o primeiro que a gente fez isso. Esse teve o machado na cabeça lá que ninguém viu lá no Hobbit. Lá. Esse que teve o Vini bêbado, gente. Não. Ah, é o Vini bêbado, cara. Vai tomar no cu, cara. Merda. Foi uma das últimas vezes que eu bebi na vida. Uma das nossas últimas alegrias. Teve o podcast 13, que era de jogos de tabuleiro, que ficou maneiro também. E eu lembro que eu fiz um easter egg, cara, no banner, que era no jogo cara a cara. Eu botei um não na frente do cara ali, cara. Não, cara. Ninguém percebeu também, tu não caga por esses banners. E, tipo, eu lembro que rolava as putarias entre o Marcel, entre o CV e o Amish já, né, cara? Foi no 3 que começou? O beijo era Marcel? Eu anotei um comentário do Marcel, que ele colocou aqui: este tesão recolhido entre certos podcasts ainda vai acabar em uma sala vazia, óleo corporal, luz apagada e só se machucando quem quiser. Caralho. A gente, todo podcast que eu mandava beijo, Marcel. Então... A gente teve podcast 14 de Dragon Ball Z. Eu lembro do Dendê de Baiano. Dendê de Baiano ficou de massa. Pode crer. Tipo, o Thiago participou aí com a gente. Podcast Verdade. Dos múltiplos cosplays cagados de Tropa de Elite. Passou meia hora falando de cosplay bosta. E o podcast não andava porque a gente ficava vendo cada vez mais cosplay merda. Aí a gente se mandava os links, aí o cara ia continuar o assunto, aí tipo, sei lá, tava o Godok falando um negócio sério, aí trocava pro Evandro. Aí do meio do lado o Godok começava a se estourar, porque ele pegava o link que tinha mandado e começava a rir, cara. Tava uma putaria do caralho, viu? Depois disso a gente teve o 15, que foi o surubão da Vixens, né, cara? Porra, eu não consegui participar nesse podcast, velho. Também com a galera, com os comentaristas, com a galera dos comentários, tava muito massa, velho. Consegui fazer um padrão muito errado. Tem a porra da Marta. A Marta dominando a bola com um pau enorme. Caralho. Uma censura preta gigante. Censura gigante. Legal é que eu peguei aquele podcast pra dar uma olhada, cara. Não pensei. Caralho, botaram a Marta aqui, cara. Eu não sei por que rolou a Marta também, na realidade. Falava alguma coisa. Alguma coisa de alguém ser mais masculino. Mais feminina, mais masculina que a Marta. Ou ela ser mais masculina que alguém que tava no podcast. Não é muito difícil, né? Mas tudo bem. A gente teve o 16 Street Fighter, foi um podcast bem completinho, falando tudo que podia sobre Street Fighter, né, cara? O Felipe preparou uma pauta gigantesca, cara, com... Sim, tava muito massa. Teve o... E não leu nada. É um tema que não tem como ser revisitado mais nunca, velho. É, a gente falou tudo que podia, até o último, né, cara, que foi lançado, então eu não tenho mais o que falar. Teve participação do Rafael lá, que é o nosso leitor desaparecido, nunca mais deu as caras. Nossa, é o cara que usava a foto do Marston no Red Dead Redemption. Isso, né? Isso. Verdade, nunca mais tomaram assim. 17 foi o Hakusho, 18 foi o Nonsense, aquele que a gente ficou falando aleatoriedade o podcast inteiro. Caraca, a descrição era o gerador de Lero Lero. Gerador de Lero Lero. Já viu o snipe do bagulho. E teve dois selos nesse podcast, cara. O selo cocaíno e o selo dançarinos russos Paranauê. Esse Paranauê, cara. Ele saiu na semana Nonsense, cara. Depois a gente fala um pouco da semana Nonsense. Ah, só pra lembrar, o título do podcast do Street Fighter é Street Fighter 2 Super Hyper Mega Champion Master Blaster Edition with Lasers. O 19 foi um dos filmes sem final, né, cara? Que a gente ficava imitando o Schwarzenegger. O Vini ficava imitando o Schwarzenegger gritando, né, cara? E aí eu lembrei do... A gente tava na Comic Con, né, cara? Mês passado aí. E teve uma cena muito parecida, velho. Porque a gente pegou e... A gente tava eu, os ex, o Vini, o Coruja, o Manhattan lá. A gente pegou e... A gente saiu pra rua e tava muito calor, cara. Tava muito quente. E aí a gente entrou no mercado pra comprar alguma coisa e tava o ar-condicionado máximo, o bagulho, tá ligado? A gente não queria mais sair de lá. A gente tava lá, daí, cara, a gente vai ter que sair uma hora. Cara, quando a gente pisou fora do mercado e sentiu calor, tipo, tava todo mundo igual o Schwarzenegger em Marte, todo mundo. Eu lembro que eu saí pra fora, daí eu peguei e comecei a fazer. Ah, não! Para com o fantasma, caralho! Aí os guri olharam pra trás e começaram a rir. Cara, tipo, era o Schwarzenegger derretendo em Marte, velho. Foi muito engraçado. Oh, e esse podcast aí do Não Entender o Final foi o primeiro que o Tom participou com a gente? Acho que foi. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, foi um pouco antes, que a gente tava falando muito de patrocinador, que a gente ficava zoando. Direto, né, velho? O Mantene JP, a empresa do Tom, que o Tom trabalhava lá, não sei. Tipo, 375 indies, né, cara? 375, canal do Daniel HDR. Canal do HDR, cara, Lisboadores, o Daniel HDR. Pô, filho, você não sabe nem o nome do canal do cara, velho. O nome dele. Depois disso a gente teve o podcast de manias, que foi quando eu comecei a descobrir que o Vini realmente tem problemas, tem problema. Tá ligado? Que eu achava que ele tinha que se tratar mesmo, cara. Esse foi o da coxinha. Da coxinha. Caralho, o Evandro é burro, cara. Evandro, você come coxinha de caldo? Ah, eu pego, não sei o quê, o ofinho. Eu pego pelo osso, né? Eu pego pelo osso. Cara... Agora que eu vi aqui no... É muito burro, Evandro. Puta que pariu. Velho Barreiro, cara. Caralho. Isso aqui a gente viu o Vini separando os bombons por categoria de peso, tamanho, arte marcial... Ah, vamos ver, cara. Conta os dedos da mão. Na rua, contando os dedos da mão. Foi nesse podcast, foi nesse que eu botei o Charlie do Street Fighter no banner, porque o Hawkeye reclamou que ele não tava no Street Fighter. Tipo, eu botei totalmente fora disso. Totalmente aleatório, né, cara? Tá lá o Charlie no banner, né? E esse que teve o Berros Marrel. E ele comentou, tipo, Bezos. Nossa, por que a gente falou do Bezos Marvel mesmo? Ah, não faço ideia. Ah, não faço a menor ideia. Do Jorge Power Sombrero. Jorge Power Sombrero. Cara, a gente teve podcast 21 de Supremos, que é o... Teve aquela corrente do Nicolas Cage, todo mundo postava foto do Nicolas Cage. Vai, né? vamos ter que fazer a segunda parte dele também, né? Tem o... No banco, cara... Eu fazer a pauta, mas eu nunca mandei pra vocês. No banner, velho, tem o Jailson Hawkeye, tem o Denilson Mercúrio. De nada, mundo, pelo Denilson Mercúrio. De nada. Tem a Cyndi Lauper, que é a referência mais obscura do mundo, cara, que é a Cyndi Lauper de cavanhaque. Iron Man just wanna have fun. É, porque a gente falou que o Tony Stark fica de I wanna have fun no filme, cara. Cadê a Cyndi Lauper? Cavanhaque, velho, a referência mais obscura, acho que a gente nunca falou. Cara, quem é Marcos Raquete? Ou aquele que batia com a... Batia de do Mulheres Apaixonadas, da Stubak. Ah, cara, é o Tom Hanks? É isso. Ah, caralho, cara! Esse DP na mão. A piada que mais pegou do Cacete do Planeta é chamar ele de Tom Hanks, velho, que é muito igual. O HDR escondidinho no banner também. Esse A, esse A de Amishes, né? Esse A na testa de Amishes. Esse A na testa. Pô, Jailson Hawkeye, velho. Caralho, cara. Podcast 22, Sons of Piano. Acho que o Marcel participando também. E a gente fez aquele. Podcast 21 foi quando o Zoeste falou que ele financiava o Dynasty Warriors. Dynasty Warriors. Porque eu tô vendo um brother ali do Dynasty Warriors no. Eu imagino que seja isso, né? Não sei porque a gente falaria. Merda. Caralho, deve só pode, velho, com certeza. Merda, isso, velho. Vai se fuder. Eu reitero. 22. O 22 de Sons of Anarchy, que foi o que a gente, que eu fiz a galera toda no de sons. E teve aquela foto frisada do David, cara, lembra? O David, que ele tá com uma cara muito especial. Especial! Pimpãozinho, sério. Ai, caralho. Cara. Ele não tá no banner. Não, ele tá, ele tá. Ele, tu clica numa. A gente botou um outro pra ver maior que tem. Que tem ele e tal, tá ligado? Ah, que é o completo daí, né? Isso, que tá muito engraçado. A imagem do Facebook, pode ficar. É, ficou na capa. O David tá ali. A gente teve o podcast 23, mais o Hakusho, né, cara? A gente teve o jacaré vestido de Shiguri. primeira aparição do jacaré em banner. O jacaré aqui, né? Que logo viria, né? A gente teve o 24, que foi o de gays, né? De coisas gays que a gente gosta. Cara, foi um podcast muito massa de fazer, cara. Porque aí a gente. O foda foi como esse podcast começou, cara. Foi tipo, no Skype a gente tava falando um monte de merda, zoeira. E a gente começou a falar, cara, aí uma hora a gente falou assim, cara, quanta viadagem. Mas tipo, foda-se, a gente gosta dessas paradas, sabe? Eu lembro que os que mais estavam falando viadagem, eu e Godoca. Meu Deus do céu, cara. Tava disparando purpurina pelos olhos, assim. Uma coisa foda desse podcast, isso é o nome da galera do podcast, tá todo mundo com o nome de Traveco, né? É do gerador. Sim, de Traveco. Roberta Track Spears, Pamela Chuma Carro. Mais uma descrição pisada, né, cara? Stefani Pantera, Rafael e Tô de Olho. Tipo, Renata Mela Calcinha. Tava... Gente... Eu sou a Renata. Acho que eu sou o Rafael e tô de olho. A gente costuma colocar uns links comentados, né? Só que, tipo, eu tava falando com o Evandro e falou: tem alguma coisa comentada? Pô, não sei, acho que não. Ah, vamos colocar um monte de coisa. Aí eu coloco, você colocar. Comentário do podcast, viadagens, coisas másculas, kiwi, suco de maracujá, pelos corporais, vida no Ártico. Cara, aí você tava muito chapado. Cara, é a porra de um peixe com uma camiseta salmão. É o salmão usando uma camiseta salmão, cara. Salmão usando camiseta salmão. Esse aí teve o cavalo que eu transformei em Hobbit Unicórnio, deu um trabalhão. E o Pavel Patel. É, o Pavel Patel. E teve o RuPaul Drag Race. É, a Drag Race, cara. Corrida de drag, cara. Cara, que gostou muito. Eu pensei que era dragster, cara. Cara, o cara, RuPaul Drag Racer, assim, porra, corrida de dragster, né, cara? Isso foi demais, velho, foi muito bom, cara. Ai, caralho. Eu sei o Tom participou disso aí também. Ele é que é o Tonhão do caminhão. É. Caminhão, né, cara? Depois, seguindo aqui, a gente teve o podcast 25, o golpe de 64, né, cara? Muito bom, melhor nome de podcast ever, velho. Cara, a gente se aproveitou safadamente, tava na mesma semana, era a semana do golpe de 64. Porra, na hora saiu. Consegui, falou, vamos fazer um podcast de última hora. Tipo, a gente gravou na hora, cara. Sei lá, tipo, um dia antes de sair o podcast. Foi. Sim, cara. Cara, e aí, eu lembro que eu coloquei o Bruno no banner junto com os caras noiados do James Bond lá, velho. E o GIF do James Bond dando power slide é ele tá no meu top 4, cara. Aquele GIF é lindo, velho. A gente teve depois um podcast que deu trabalhão pra cacete, cara, que foi o. Foi de internet discada, cara, porque. Nossa. Cara, Era aquele esquema que a gente faz que ninguém nota, né, cara? Tipo, Nosso banner, cara, ficou genial. O banner com os bagulhos tudo daquela época, e eu fiz o banner, eu baixei a resolução o máximo do banner, cara. O banner tá, a gente tá cagado. Eu e o Evandro. Master, velho. Ficava eu e o Evandro pirando assim, não, cara, diminui a qualidade desse banner, que sei lá o que. Não, demorou, pode crer, sei lá o que. Como eu vou diminuir, velho? Tira um print, ele diminui, sei lá das quantas. Ah, eu fechava o print, aí eu botava no Photoshop e diminuía lá pro no final a qualidade, pra deixar salvava, tirava, só, né? Tirava outro print e depois botava de novo. Ah, que PowerPoint, não foi assim? Isso, PowerPoint do Godoka, com os patrocinadores. Cara, lindo, lindo esse PowerPoint, né? Caralho, cara, deu um trabalho eu baixei. Cara, eu baixei a apresentação pra assistir. Antes do Godoka botar no site, ele mandou pra galera, eu baixei, eu vi a porra da apresentação e ficou. Aí eu acho que deve ter passado uns 2 meses depois, cara. Eu tava fazendo uma limpa nos meus documentos, que porra de arquivo é esse? Cara, eu abri, quando começou aquela chuva de pilha. E o cara, que merda é essa? Aquele midi podre tocando de fundo, né, velho? Caralho, ficou velho. Muito bom aquilo, velho. Eu fiz também o GIF, eu fiz o GIF de representando a internet escada, que é aquele que vai descendo a foto da mulher e não termina. Para, né? E o banner, tu falou que esse GIF, né, ele tende ao infinito, o último frame dele, né? É, ele nunca revela o que tá no bagulho. E o banner tá cortado, cara. Ninguém se tocou também que o banner não termina. Ele não carregou inteiro, tá ligado? E aí isso. Tá o outro GIF do meu top 4, que é o quebrando a realidade lá. Ah, é que o cara puxa a parede, né, velho, e sai enrolando ela. Aquilo, o cara distorce a realidade no GIF. Porra, bug, cara, bug infinito. Foda, cara. Como esquecer que o Vini disse que ele não usava internet de escada porque tinha elevador no prédio? Nossa. Ah, é. Eu não faço a menor ideia de onde vocês tiraram isso. Tá só piada escrota, Tancho. Ô, velho, eu abri aqui o GIF do Super... O GIF não, o PowerPoint do Super Amistos. Tem aqui um GIF... De um ursão andando quando tem a foto da HDR. Tem um urso mais encarado assim, andando grandão. Cara, aí o 27 de indicações foi o primeiro banner com o Hasselhoff. Podcast safadão, tipo, o que a gente vai fazer? Ah, vamos falar uns bagulho aí que a gente tá fazendo mesmo, se foda-se. Vamos, tá, vamos indicar. Esse que o Godog falou que fazia polidense bêbado, né, cara? ainda guarda as marcas aqui. Primeiro banner com o Hasselhoff, primeiro de muitos. Podcast de Demolidor, cara, que foi que a gente começou a se assumir como ralo da internet. Nesse podcast a gente começou, a gente falou... Eu participei, sempre tristinho. Foi quando a gente descobriu que se digitasse ralo da internet, o Super Amigo estava em primeiro lugar. É nosso estado, né? Muito idiota. Esse teve a Valentina Nave de Electra, né, no plano, teve aquele de Line de Chuva Negra, nordestina. Uma nordestina, uma cearense, né? Retirante, sei lá, né, cara. Eu falei que ela parece uma cearense. Nesse a gente criou o selo HDR, que foda pra caralho. E teve aquela imagem do guri Bob Esponja, mano, aquela imagem do bicho pra caralho, velho. Ficou meses fermentando no desktop. Sim, cara, eu tinha aquela merda, olhar pra aquela merda, tem que postar isso em um podcast. Aí saiu o podcast e esqueci, eu disse, porra, mais uma semana essa merda no meu desktop. Podcast de 29, cara, mais um a fuder, foi o Filmes e Jogos, com o Kiliano, cara. Vini na metalúrgica, cara. Vini metalúrgica. Forjando armadura, Vini forjando armadura, cara. Nossa, eu nunca ri tanto, aquele podcast tava muito engraçado, cara. E o Kiliano, ele foi muito foda, porque ele já chegou aloprando o infinito, assim, tá ligado? Sim, cara, porra, muito gente boa, velho. Muito. Pô, saudades. Cara, eu lembro que nós tava falando que nós ia fazer um jogo. Que ia ser o Chevalier Truck Simulator, que é o Traveco. E esse que é bem caminhoneiro simulator, cara. É o simulador de caminhoneiro pegando Traveco na estrada. Exatamente, cara. Eu botei no banner, cara. Botei no banner um Traveco escorado num caminhão, mano. E por que raios tem a porra da Rita Cadillac como Peach mesmo? Alguém lembra? Cara, eu acho que eu tava falando que ela daria uma boa princesa Peach, meu Deus. Ah, eu não, coisa cara, assim, cara, tipo, é uma merda, velho. Pô, tinha o cabeção do Knuck, tem o cabeção do Knuck, tem o Steven Seagal de Dan, velho. segunda aparição do Steve Jobs. E foi nesse dia que o Godoka começou a usar a porra daquele Goomba. Desculpa, feliz, cara, o melhor Goomba de todos. Ele é a foto que ela exprime a expressão. Às vezes a ignorância é uma bênção. Cara. Ah, então tem o Just Dance Carreta Furacão, né? Também. Isso, cara! É o nosso projeto do. Quando a gente vai fazer um projeto de jogo. Né? Mano, esse podcast foi muito bom, velho. Muito bom mesmo. Foda. A gente teve o podcast 30, Filosofias do Cotidiano Doméstico. Cagadas, né, cara? Sim. É. Cara, a gente só merda. Falou de cagada, a gente só falou de merda. Filosofias do Cagatidiano. Como ouvindo o Bruno contando como é que ele mijou nas calças dele na entrevista de emprego. Não, velho. Cara, e esse podcast é incrível, que a parte 1 da história tá no Aleatoriedades, lançado, sei lá, 2 meses antes. Exato, cara. A parte 2 da história, na verdade. Concluiu a história, tá ligado? Com coisas que a gente não sabia daquela, que ele não contou da outra vez, tá ligado? Nesse podcast tem o Ban, então a gente começou a falar do Por Atena nele, provavelmente. Exato, a gente deve ter conhecido tudo pra aí. O Guaiteto Fantástico. Guaiteto Fantástico. Goriba, Segói, Goidoka. Cara, e teve bolas no banner, cara. Não vi ninguém falando, cara. Ninguém falou. Mano, tava muito errado, cara. Eu coloquei um traveco vestido de empregada, cara. E tipo. Com a bola pendurada, cara. Dá pra ver, cara. Eu mostrei pra um colega meu o banner, tá ligado? Ô, cara, o que, que tem de errado nesse banner? Ele falou, como assim? Tipo, é pra ter um. Não, dá uma olhada. Ele, não, cara, não tô vendo nada assim. E ele, cara, tem bolas no banner. Ele olhou assim, caralho, mano. Tipo, as pessoas só enxergam se tu mostrar pra elas, tá ligado? Não, mas o pior de tudo foi que o Evandro pegou e me falou assim, ô Segui, eu tô em dúvida entre essas duas imagens aqui, só que essa primeira tá meio errada. Eu abri a imagem enorme assim, eu não tinha visto bola, tá ligado? Falei, porra, usa a primeira mesmo, foda-se, não tinha entendido porque tá meio errada. Só que a menina era muito escrota. Aí depois, quando ele falou assim, não, velho, o banner tá muito errado, eu falei, não, cara, tá de boa. Eu falei, porra, a bola tá aparecendo. Eu, caralho, tem uma bola, velho. Tipo, não, cara, não é só uma bola, velho. Acho que tá tudo de pendurado ali, mano. Tudo, velho. Tem um sommelier de porra nesse banner, velho. Tem a lança do papel higiênico. A lança do papel higiênico. A lança do vinho. Ah, é. Tem um saco no prato ali, ó. Saco no prato. Saco no prato. Cara, esse ficou muito bom, velho. O fundo é mármore húngaro. O banner é feito de mármore húngaro. Caralho, agora eu lembrei, ó. Foi nesse aí que o Bruno falou que abandonou a namorada dele pro inseto pegar? Ah, o da Mamangava, isso. Correu da Mamangava, deixava pra namorada dele pra trás. Fala minha vida e vai embora. Depois, podcast 31 de desenhos da infância. Cara, eu lembro desse aí do Thor no crack, velho. Thor, verdade. Às vezes o indivíduo só está louco de droga. Nossa, cara, o Thor é muito cracudo, né, velho? Tá louco. Cara, acho que foi esse banner que eu comecei a bagunçar geral, tá ligado? Tipo, foi nesse que a gente começou a ficar falando Zwaste. Tipo, ele entrou, igual um ele chorão. Entrou, eu acho que foi, cara. Ele entrou e a gente tava lá, então Zwaste. Eu entrei, cara, aqui. Não, tô falando, isso. Porra. Claro que ele entrou, velho. Como a galera chamando. Mas, cara, foi nesse banner que eu comecei. Isso foi pro podcast. Eu comecei a bagunçar geral, velho. Foi pro podcast. Eu comecei, cara, vou tocar tudo que a gente falou no podcast, eu vou tocar no banner. E eu comecei essa bagunça, tipo, cara, que lixo. Coisa, velho. Tudo bagunçado, mas comecei a fazer isso no padrão em todos os banners depois disso. Cara, eu acho. Comecei a tocar puta porra. Depois tivemos o 32, foi Mega Drives. Mega Drive. Cara, eu nem lembrava desse podcast. Que é aquele podcast, mas... que o Seguinha avacalhou colocando só trilha sonora do Super Nintendo. E a galera deu hate por causa da descrição que ele colocou. Que ele falou que tinha falado do console inferior e não sei o que. Cara, a galera foi indignada, levou a sério, mano. Os caras todo mundo lá, pega essa descrição e enfia no cu. É verdade. Vale. Melhor videogame de todos, inimigo. Cara, ficaram tudo no cima, mano. Que engraçado, cara. Coloquei um Michael pedófilo no cara. A gente falou do tio joguinho do Michael Jackson e tal, que daí, tipo, isso. Tinha que salvar as criancinhas, uma parada assim. Vem, Michael! Podcast 33, o de Arnold. Meu banner favorito, cara. Esse foi que começou a mulher do Google, cara. Foi. Ah, oi? Porque ela começou a falar uns bagulho muito bizarro. Ela falou assim, não vai. É, na apresentação ela falou o nome de todo mundo. Segui, Godoka, Vini, não sei o quê. E lá, do Arnold, não sei o quê. Ó, foi nesse podcast na descrição, eu escrevi o nome do Arnold Schwarzenegger errado todas as vezes, né, cara? Sim. Todas as vezes tá escrito errado. O Vini deu range que eu escrevi do podcast. Cara, o Vini saiu no meio do podcast, eu não lembro se ele saiu bolado ou se ele caiu a conexão. Eu lembro que a gente comentou assim, bolado. O Flamengo, ele seguia, interrompia ele cada vez que ele ia falar. Eu não tava interrompendo ninguém. E eu falei ainda, porra, a gente chamou o Vini só pra ficar imitando o Schwarzenegger no podcast. Eu não lembro, cara, foi depois que você interrompiu que ele saiu, cara. O Flamengo interrompeu ele duas vezes e você só a última. Aí ele, não, tá bom, galera, chega. Aí, eu nem lembrava disso. Então vamos tomar no cu, seus filha da puta, seus escroto, caralho. Show, Vini, tem uma pessoa melhor agora, para com isso. Put the podcast down. Now. Aí tivemos 34 Batalha de Crossovers, teve o He-Man. Cara, teve He-Man vou te estrupei, cara. Nossa, que imagem erradíssima. Esse He-Man é muito bizarro. E teve o Mandíbula Triste, tá ligado? Aquele com o He-Man cortando o braço dele. Coitadinho. Tem um jacaré, cara. Tem um jacaré com uma chupeta, velho. Segunda aparição. Boy. Garoto Boy. Segunda aparição do Jacaré em Banner. Cara, tipo, eu não lembro nem das lutas mais, velho. Cara, era só combate esportivo. Caralho, Mandíbula. Tadinho do Mandíbula, velho. Nossa, mano. O cara dele, triste, velho. Muito caralho. Oh, é verdade, foi batalha no esporte, né? Pode pôr. Voltando a dizer que o Mandíbula tá com cara de, pô, velho, tu tem dois braços, velho, deixa o meu. Cara, podcast 35, Salvate da Lombada Cagada. melhor título, né, cara? Melhor título. E aproveitar e mandar um abraço pro Oliver Queen. Cara, tive 36 Música Ruim, que a gente teve o... Que a gente foi apresentado ao Sandu Ciorba, né, cara? É? Nossa. O Marcel que trouxe pra gente sua... Dalebomba. Mais uma vez o Hasselhoff imitando em Banner, tá ligado? E esse que eu coloquei no... Eu fiz o abajur cor-de-carne, cagaram também com o abajur cor-de-carne. Sim, esse ficou incrível, cara. Eu falei na época. Edita, porra. Ninguém dá bola. Eita porra, chamada caiu, mas já estamos de volta. Ai, ai. Pô, tem o... Nesse podcast tem o Evandro também, indiano. Ih, meu calgráfico bugou. Ah, eu indiano. Ah, não, tá certo. Tem o indiano, não sei. Rivaldo sai desse lado. Podcast 37, cronologias cagadas, que eu só queria falar do... Teve a participação do Mo, eu coloquei a Gwyn, puta, no banner. E uma lágrima no avatar do Mo, assim, cara, na frente, olhando pra ela. Ficou muito bom. E teve o lixo orgânico, cara, que foi uma referência obscuraça também do senador Organa, do Star Nossa, Wars, eu nem lembrava desse ano direito. Nossa, a camiseta falou... de cafetão, velho. Ah, a camiseta de cafetão foi nesse também, cara. E esse teve o Jailson, mãe do Gariba, tá ligado? Que a gente falou que o Gariba é tão bom que não ia nem notar que a mãe dele não tá ali. A gente falou, bota o Jailson com uma peruca ali, mãe, tudo bom? Cara, muito foda, velho. Aí teve o... teve o 38, foi o GP. Porra, foda, jogou foda esse podcast, eu ria muito, cara. Teve... Falando lembrar que tem o anterior, o aleatoriedades, né? Que tem o Namagederas cruzado com o resto dos magos. E te citou de novo nesse podcast, velho. De tão épico que era. Uma referência obscura que eu coloquei nesse aí foi o... Eu coloquei o muro do Roda Viva, o puteiro do João Pessoa, tá ligado? É a primeira vez que a gente tá falando pra galera isso, né? Sim, eu nunca tinha falado. É, só a gente que sabia. Só comentei com vocês que o muro que aparece no... No banner é do Roda Vivo. Famoso puteiro João Pessoa. A gente teve o podcast 39 de escola, velho. Ficou foda pra caralho também. Primeira aparição do Flammer em banner. O Gariba, acho também. Ah, o Gariba. O Gariba é a camiseta do Eu resolvi esperar, cara. Sim. teve o Preto Berrante nesse barão também, cara. Sim, o Preto Berrante. O Instituto Charles Bronson para jovens especiais. Pô, deu trabalho fazer aquela estátua do Charles Bronson. E finalmente a gente revelou o Vini, né? Pros leitores. Ah, é, tipo, o Vini é ruim, pra quem não sabe. Aham, claro. Eles não conheciam o Vini. O Vini não é bom. Ah, é verdade, cara. O Vini na infância, né? O gordinho banachão. Pô, tem uma conversa aqui. Ah, o Gariba não tava conseguindo apertar o play. Ah, sim. Depois, podcast 40, cara. Última balada de Kramer. Mítico. Nossa, mítico. Esse podcast foi foda, cara. No final do podcast, a gente vai revelar o ganhador da promoção. É verdade. Eu tinha esquecido já. Esse é as capas, cara. As capas ficaram muito boas, velho. As capas brisadas. Zoete, desenho. Ah, eu nem mandei a minha, né, velho? Ficou mítico essa porra, velho. Ficou muito bom. Cara, eu fiquei uma semana me achando do HDR elogiando aquela porra que eu devei que eu fiz. Sim, cara. O HDR elogiou muito o podcast, cara. Ficou mato, velho. Caralho, eu coloquei todas as músicas em ordem. Uns minutos, inclusive, que eu usei no podcast. Nossa, eu fui muito gente boa, cara. Nunca fez isso, na vida. Pela primeira vez. Nunca mais, tá ligado? Podcast 41, cara, versões cagadas de heróis, teve um Otávio Mesquita, primeira aparição. Caguei lindo pra esse podcast, eu acho. Hulk vermelho com bigode de General Ross. Nossa, muito errado. Mas cara. teve a capa do de mais um disco do Charles Bronson Jr., cara, entendeu? É. É verdade, o chorão do Dark Side. Dark Side of the Moon. É muito errado e muito bom. Podcast 42 teve Hermes e Renato, foi muito massa. Podcast feito, tipo, de um dia pro outro mesmo, cara. Foi... Homenagem aos caras. Homenagem ao Fausto, né, cara? Eu acho que eu não tava nesse podcast, não, né? Ou tava? Não. Pô, caralho. Não, acho que não. Já tá sendo transudulão em algum lugar. como todos nós quando não participamos do podcast. Não, eu sempre fui em faculdade, então. A gente não tá no podcast porque a gente tá sendo transudulão em algum lugar. Fazendo altas cafetagens. Podcast 43 de corridas. Teve o Mineiro no banner, né? Mineiro. Nossa, o Minerador, virou Mineiro. Né? Tem o que a gente falou que o Enduro é uma corrida mundial, né, cara? Daí o. Nossa, esse podcast ficou muita noia. 200 carros pra ultrapassar no primeiro dia. O cara compra o carro e já entra no, na corrida, né? Eu coloquei o planetinha do Senhor Caiô no banner com cheio de carros assim, montando. Nossa, isso ficou sensacional, cara. O Tony Montana ali do Micro Machines também. Caindo no nariz também. Porra, pior, cara. Eu botei. Só mais uma pergunta: qual é dessa mulher com cara de traquinas aqui, hein? Cara, eu não lembro. Não lembro porque ela tá com a cara de traquinas, mano. Tá que pariu, velho. É referências tão obscuras que nem a gente sabe. É, tipo, sabe o que eu... Geralmente isso é obra minha, porque eu pego e falo, Evandro, põe isso no banner. Ele põe, ele fala, por quê? Porra, eu não lembro, eu esqueci de anotar, só lembrava que era por isso. Desse podcast aqui, eu só lembro que tem a capa do Facebook do Evandro, que é... Você chegou em oitavo lugar, né? Você chegou em vigésimo lugar. Vigésimo lugar no Top Gear. Bom, e tem aquele brother do jogo lá de corrida e de tiro lá, que os caras ficam se matando, qual que é? Twisted Metal, o negãozão lá. Axel, né, cara? Que raspa a cabeça. Ele ficava girando e ralava a cabeça, assim, mano, que bagulho idiota, velho. Muito massa, velho. Cara, depois disso a gente teve o... Ah, nesse que a gente falou também do Luigi, o Riding Dutch lá, né, cara? Nossa, Luigi. Nossa, fodelão. Muito foda. E 44 foi o mais um de Dragon Ball Z. Aí. Muito bom, muito bom. Tem aquele. Tem um moleque lá que vira lobisomem lá, sei lá. Ah, é, tem o Garoto do Futuro, isso. A gente falou que o Trunks. Trunks era o Garoto do Futuro. Aí a gente botou Michael J. Fox. O Cell de Batman ali também. É, isso. Uhum. Aí, cara, deixa eu ver. Podcast 45 foi o mítico Nicolas Cage. Caralho, velho, acabei de ver o Nicolas Cage e Michael Jackson. O banner mais frisado que eu já fiz. Tipo, pô, não teve uma vez que a gente fez o. Tipo, todo mundo com foto do Nicolas Cage? Sim, com o Nicolas Cage Day. A gente fazia muitas coisas. A gente fazia essas merdas. Tipo, é. O Capivara Day. Cada um foi o Nicolas Cage. Eu lembro que eu era o Nicolas Wallace. Aí tinha o Godot de Thor. Thor. Cage. É massa, cara. teve a porra do Mario Pênis, velho. Ah, exatamente. Esse teve o Mario Pênis, teve os GIFs pesados e o Mario Pênis. O GIF, o Nicolas Cage soltando um raio no avião, velho. Sensacional, cara. Verdade. Eu quero o Croc. Cara, esse podcast ficou muito engraçado, velho. Ficou, cara. Ficou demais. Acho que muito medo. A gente teve o podcast 46, que não deveria ser um podcast, né? Que é o de RPG. É verdade, só que a gente não tinha tema e falou, vamos usar esse mesmo. A gente gravou com o Gariba, tá ligado? O Gariba, não, fazer um teste, né? Mas, tipo, ninguém sabe sistema nenhum, tá ligado? Não sabe um porra nenhuma. Não, mas daí o Gariba, não, deixa pra mim. Não, vou fazer só um teste, vamos ver qual é que é. Só que, cara, no final a gente gravou e... O Gariba morreu por falar nisso, né, agora? Morreu faz um bom tempo já. Nossa, só percebi agora. Só fedeu agora, né? Aí chegou uma semana lá que a gente não tinha podcast pra colocar. E, cara, tem um arquivo aqui do RPG. Aí eu passei pro seguir, ele editou na moral. E ficou tripô a edição, cara. Ficou muito engraçado, velho. Ele colocou os efeitos que a gente tava saindo, que o Segui falou que não ia colocar porra de efeito nenhum, ia só colocar uma trilha de fundo. E aí no fim ele colocou os efeitos. Eu tava zoando. E aí, e esse aí, cara, o Gariba perdidaço, velho. Os caras só avacalhando. É, não era pra matar o Ventania, a gente matou. Não, ele ficou. Sobreviveu com um negócio atrochado no cu. Ele deu muito dó, porque, tipo, ele ficava, não, mas tem certeza que vocês vão bater? É, vamos bater, não, cara, mas ele não fez nada, né? Vamos bater. Cara, foi muito engraçado. Não, daí aparece o Ventania, deu o Edson, acho. Vou bater nele. Não, cara, cara, ele deve ter bolado alguma coisa muito importante pra ele, mas ele não conseguiu usar. Aquele negócio do míssil, com certeza era importante, cara. É, vocês vão falar. Fazer míssil? Não. Então a gente vai pro outro lado. Cara, e uma coisa que eu só percebi muito tempo depois que saiu o podcast, cara, que eu ouvi umas três vezes esse podcast, foi que o Zueixe levou o gato pra porra do avião e ele abandonou o gato, porque ele nunca mais falou do gato na história. Pode crer, cara. Ele não levou a porra da cadeira, que era super útil, mas levou a porra do gato e largou no avião, velho. O Coruja foi lá, falar dos furos de roteiro depois no comentário lá, tipo, do bagulho da Tim pegando lá, que o Ventania falou que se conectava com alguma coisa, um 3G da Tim. Ele ia ter a piada do Gangorra também, cara. A do Gangorra, cara, que bom. A do Gangorra e a do... Gente, Skype. Cara, toda vez que eu ouço isso, mano, eu me mijo, cara. Meia hora depois, o Edson. Gente, Skype. Gente, esse cara tá tocando. E eu comecei a rir, maluco. Eu comecei a rir tanto. Teve o Hasselhoff mais uma vez no banner. Rob Schneider mais uma vez em banner também. Pô, não teve o Mantene JP não tava no banner nesse, né? Não, mas tocou, mas não foi. E, pô, agradecer o pessoal do CV aí também, que citou o nosso podcast lá no CV lá. Elogiou lá, indicou pra galera o podcast de RPG lá. Beijo, Marcelo, beijo, Matuza. Aí teve um comentário do Gando que eu achei muito engraçado, que ele colocou aqui: loja de produtos em andamento. Podcast de RPG concluído. Patrocínio Submarino Viagens a Averiguar. Virar chegas do Paulo Coelho. Porra, quem adicionou esse item na lista? Lançar livro de participantes do podcast. Só quando o Flammer voltar a dar sinais de vida. Mario. O Flammer ainda tava editando o Mega Saga, não sei. Mega Saga. Porra, cara. E o... É engraçado, velho. O Gandalf Kenobi, mano, ele comenta faz muito tempo no site. Ele tem um monte de comentário bosta, mas ele tem um monte de comentário muito legal, velho. É muito da hora. Ele manja muito dos memes do site também. Que a gente teve o 47, Filosofias do Cotidiano Churrasco. Que foi o podcast do Rage Quit fudido. foi com os brothers lá do Gakefly, dos nossos lá. Foi a segunda aparição de bolas no banner. Nossa, tiozão do churrasco. Tiozão do churrasco. Teve aquela foto linda do banho de Guaraná, né, cara? Nossa, aí que legal. Aí tem a Sarina Valentina também ali. Tem molejão, tem a carta armadilha do churrasco, tem o caminhão tombando. Carta armadilha, muito bom, velho. Tem tequila, tem um carro voando de ponta cabeça. O Churumino tava nesse, não tava? O Churumino tava assim. Voltou nesse, né? Só porque era comida, né? Só porque era de comida. Tem um cara tervoso ali, um eminho, não lembro por que esse cara tá no... É o Chris Angel, cara. Nossa, é o Chris Angel, pode crer, maluco. Por que, que a gente falou Chris Angel mesmo? Cara, sei lá, cara. Porra, velho, alguma merda, assim, o cara ia fazer, tu falou que tira, cara, da, tira da parede. Chris Angel, né? Vai tirar da parede, uma casa, sei lá. Vai tirar uma nova skin da parede, alguma coisa. Ah, cara, depois disso aí a gente teve o de animes, né, cara? De animes. Tudo em japonês. Tudo já, cara, Google Tradutor, Google Tradutor mitou nessa porra. Cara, a lista de animes gigantesca que saiu nesse podcast, pô. Todo mundo participou dessa porra. Aquilo ali é só post, cara. É só post que a gente fez. Não, mas se for colocar todos os animes que a gente falou nesse podcast, dá uma lista gigante. Ah, tá. Acho que teve um comentário, eu não lembro quem é que comentou nesse post. Teve um cara que comentou assim: ah, eu conheço todos os. Eu sei quem são todos os personagens do Bandra, menos a menininha que tá do lado do Gon. Eu respondi que era o show. Esse eu não participei, não dou moral pro anime. Mentiroso. Quem mandou ser transudolão? O Dan ficou bolado, então ele tava tendo. O Switch tava transudolão. Dolão. Por que tem a mina com bigode? Só uma pergunta. É do português lá, como é que é o Evangelho? Muito tudo bem. Teve a Joelma, cara, a Lume. Tá aí. Joelma? É verdade, mano. Caralho, cara. Tem a Joelma no bando, mano. Ah, tem o gigante lá do Shigek no Kyojin, que o Godoka ficou bolado. Nossa, eu botei no meio do podcast, cara, mó altão, o Shingeki no Kyojin. Uhum. Putos, eu acho, uma fita assim. Isso aí que foi engraçado, que até na descrição no Facebook a gente escreveu em japonês. E eu lembro que o Marcel comentou lá, porra, eu tive trabalho de traduzir. Eu tinha escrito mó bagulho aleatório, assim, tipo, nada com nada. Eu nem lembro. Pegou o gerador de Lero Lero, largou no Google Translate pro japonês. Massa, peixe, sandália, blusa, chinelo. Ai, cara, e por último, velho, tivemos o podcast de coisas irritantes. Foi a catarse. Como disse o HDR pra mim, foi a catarse do Siri, né, velho? Foi exorcismo do Vini. Exorcizou todos os Exu dele, cara. Que ficou muito bom, cara, muito bom mesmo. Cara, eu achei que ia ficar ruim, sinceramente. Cara, devo dizer que eu curti pra caralho o zangado com o capacetinho de cavaleiro, cara, que vai pedir pra me mandar e só dele. teve o Ozzy vestido de Wally também. Eu ouvi umas três vezes, o Vini falou o Wally mesmo. Ele falou o Wally, Goku, não, por que o Goku Kaioken, cara? Então, eu não sei, porque eu em algum lugar eu anotei assim. Goku nervoso, sei lá o que, com Kaioken. Eu mandei pro Evandro. Aí, tipo, dois minutos depois eu não sabia porque que era mais, tá ligado? Aí ficou. Nossa, referência possível. Cara, eu queria mandar vocês tomarem no cu, só agora que eu vi que tem o Vini mexe a cadeira, deixa o Vini. Cantidinho atrás da tia Vini. Como assim, ó, vamos tudo tomar no cu, tá ligado? Pô, tu nem citou ele. Ela citou ele no... Mas agora tá a pessoa melhor, Vini. Eu vou até começar a colorir a tua armadura de verde que parece azul, tá ligado? De rosa. Tá no cu, vai tomar no cu. Azul, cara, ficou livre do Grêmio. Mano, teve o MC Livinho, cara, me dando. O funkeiro afinado. Funkeiro afinado, segundo o Flamer. A Lili também falou que a voz dele é incrível, foda-se. Olha, caralho, meu irmão. Qual o problema com você? Esse cara é super afinado, gente. Não, cara. Mas a voz dele é escrota, mas ele tem técnica, velho. A voz dele é merda. Teve o piercing no imbigo. No imbigo. Ah, tem o champignon ali na pizza. Tem o prato com o champignon ali, cara. Mais um... Tava minha chita, né, cara? Olá, Christopher Lander. Vou aproveitar que a gente chegou no último podcast aqui e vou dar as... O último? Acabou o Super Amigos agora? As estatísticas, sim, cara. Esse é o podcast final. As últimas estatísticas aqui, ó, cara. Aparições em banners. Cigano Igor, 2 vezes. Jacaré, 2 vezes. Mel Gibson, 2 vezes. Van Damme, 2 vezes. Raul Julia, vestido de bison, apareceu 2 vezes. Caralho. Muito específico. Capitão Planeta apareceu duas vezes, uma como aquele gordo escroto suado e outra como o Don Cheadle, que é o Capitão que vale. Brad Pitt apareceu duas vezes. Ratinho apareceu duas vezes. Chuck Norris, duas vezes também. Mantena JP apareceu duas vezes. Jailson apareceu três vezes. O Vini mexe a cadeira, apareceu duas vezes. Vai tomar no cu, puta. Tá aqui o Mantena JP, já tinha citado. E aí os campeões: Rob Schneider com três aparições. Christopher Lambert com três aparições. Que feira. Tomar no cu. Tomar no cu. E o campeão, David Hasselhoff, quatro aparições em Banner. Muito bom, cara, muito bom. Velho. E só pra avisar, no podcast 49 eu quase não coloco a lista do Vini no. Ah, pois no final, é. Cara. Quase não foi. Quase não foi. Mas eu fiquei com medo, do Vini me matar, tá ligado? Aí eu imaginava. Eu já tinha liberado todos os eixos dele também, eu tava de boa, boa, né? E o Zueste participou desse ou não? O Zueste, o Flammer? Sim, o Zueste participou. Porque eu deixei ali na descrição que eu não lembrava se vocês participaram ou não. Ah, é? Isso também é uma ótima, cara. Tipo, na hora que eu segui, edita tudo. Aí na hora que a gente vai fazer o. Eu não lembro quem participou, tá ligado? Aí às vezes. Que esse filho da puta. Às vezes eu coloco, eu preparo, eu deixo o post meio preparado pro vídeo, pro seguir colocar as coisas e já boto o nome das pessoas que participou, né? Nesse você não coloca. Foda que esse filho da puta, ele edita a porra do podcast, aí ele tá editando a porra do podcast e ele não lembra quem é que participa. É muito desgraçado. Nicolas Cage e Arnold Schwarzenegger não vou citar como que já tiveram pro podcast próprio, então. É, não conta, né? Não conta. Ai, vamos. Eu podia soltar os números do Bellish. Tem estatística aí também? Então. Não são estatísticas, cara, são as estúpidas. São estatísticas estúpidas. É, dos 49 podcasts, ali ele tava presente em pelo menos 40 no mundo. Até porque o Fermer não participou. 70% dos podcasts são escolhidos com um dia de antecedência ou menos que a gente vai gravar. 85% sem falta nenhuma. A raiva do Vini de ser interrompido é proporcional ao número de vezes que ele consegue interromper os outros. Vai tomar no cu. Desse ano de site, eu já troquei de microfone 6 vezes, troquei de computador uma vez e o Vini trocou 3 headsets e 2 computadores. Não adiantou pro Vini. Para cada post do Bruno que foi lançado, ele largou 17 posts no rascunho. Só com o título. Só o título. O número de acessos no sábado já fez a gente pensar em montar um site pornô. Eu tenho 5 colunas pra continuar até agora. Peraí, calma. Tenho 5 colunas pra continuar a escrever e eu sempre fico falando que eu não tenho ideia do que fazer. O Alice contribuiu com o site por incríveis 10 segundos, que foi a vinheta do início dos Super Amistos, e outro que a gente precisa mais. Enquanto eu falo isso, o Flamer já editou 15 segundos do próximo mini saco. O número de posts começou a diminuir justamente no momento que a gente decidiu lançar 5 posts por dia. A gente começou no lançamento. A gente gravar 7 jogos pro gameplay dos amigos, alguns deles nem rodaram. E a próxima vez a gente vai começar a vender passes pro backstage. A gente vai fazer 2 pacotes de início: o pacote Lilies, que você participa de todos, mas não fala, e o pacote Nicolas ou convidado, que você pode falar em 2 podcasts. Cara, vamos aproveitar e falar um pouco então dos posts, da safadeza dos posts, né, cara? Só pra avisar a galera, a nossa maior safadeza foi ter a sexta temática, cara. A ideia era simplesmente não fazer post, porque ninguém queria fazer post na sexta. A gente falou, bota um tema, faz post de 2 minutos e fechou. Mas bota um vídeo qualquer faz. Aí já é. Cara, no começo a gente fazia post pelos outros, né? Tipo, eu fazia um post. vou botar no nome do Hawkeye. Aí eu escrevi ali, low, bem venceu, e botava um vídeo e passava pra lá. Tanto que, velho, eu lembro que até hoje, a sexta do desenhista lá, cara, que eu postei pelo Hawkeye Whitefield, não, o Humberto Ramos, e a galera xingando muito o Hawkeye, tá ligado? Mas tipo, era eu que tava postando por ele. Cara, eu postei no nome do Bruno, tipo, a gente pegava todo mundo e não fazia post mais, a gente pegava e usava na sexta semana. Teve uma semana que foi o Bruno semana inteira postando. Ah, o do 1º de abril foi só post do Bruno. Pois é. Na verdade, não fez nenhum. É verdade, cara, pode crer. O Manhattan foi lá, né? Desconfiou, né? Não, tem alguma coisa errada. Dois posts do Bruno dá pra aguentar, mas quatro no mesmo dia. Coisa errada, tem. Pô, semana não sente, né, cara? Pô, porra, velho. Semana não sente, cara, foi muito legal. Muito engraçado, cara. Quando eu colei na Fast Comics, que o Daniel HDR tava lá autografando, eu peguei, tava conversando lá, o Daniel HDR, não lembro com quem mais ele tava conversando. Eu não lembro com quem era o cara exatamente. Aí o Daniel falou assim: ah, que é o seguido, aquele site lá que fez aquela semana inteira de Post Inocência. O cara, ah, caralho, que mal, quem? Os dois começaram a dar por aí. Falou, nossa, eles sabem de verdade. Tipo, que medo, né, cara? Que medo, mano. Pô, cara, tem maluquinho que a gente achou na multiverso, né, cara? Ah, o cara manjava também de óculos. Cara, que ouvia a gente desde o MVI, cara. Pode mico lá, o cara manjava no bagulho do Pode mico. Caralho. Cara, nessa semana a gente teve o post com selos de aprovação, que sempre que sai um selo novo, eu atualizo aquele post, tá ligado? Sei que ninguém vai acessar de novo, mas eu sempre atualizo aquele post. Aquele post tá vindo. Teve um post do Vini escrito com a cara dele, batendo no teclado, cara. Nossa. Olha aí, ó, não quero dizer nada, mas na próxima semana não sei que vai ser algo parecido. Fica aí. Vai ficar rolo no teclado. Teve aquele meu da barba, o das gambiarras, tá ligado? Nossa, gambiarra incrível. Teve o Coruja, o Manhattan e o Coruja recitaram um texto muito antigo lá da trollagem através do tempo, que era muito foda, velho. Como não perder o óculos do Vini também, mesmo que ele continua perdendo, porque ele não segue o partido. Ah, cara, uma vez, eu lembro, acho que não faz muito tempo, acho que faz uma semana, eu entrei no Skype, daí eu lembro que eu não sei se foi Skype, mas foi no Facebook, a única coisa que eu escrevi foi: que merda de vida. Teve uma semana não... Na semana não sei se dois teve um post do Segui que ele escreveu de olho fechado. E aí teve um do Godoka todo escrito em russo. Sim. Foi porque a gente recebeu nossa primeira pesquisa em russo. Isso, cara. Ah, é? Teve uma que eu dei muita risada, cara, que foi o do Vini, o top 10 mulheres pra eu dar moral. Porque ele não, foi. Não, era mulheres, era boleres. Boleres. Ele ficou enchendo o saco no Skype. Não, porque essa fulana aqui... Ó, essa fulana, ó, essa fulana é massa, não sei o que, pá. Não, essa aqui não vai, essa aqui não vai. Sim. Cara, ele selecionou todo pra no post ele não colocar nenhuma, tá ligado? Ele perdeu o maior cara fazendo aquela merda e não colocou nenhuma no bagulho. Aí teve, a gente teve o post dos Amish, né? Que foi o Tente Sempre Amish no comentário. Pode crer. E o melhor de todos foi o Charlie Bronson Jr., cara. Cara, foi muito épico essa porra, mano. Foi muito aleatório, eu não lembro nem porque eu tava pensando nisso. Charlie Bronson Jr., cara, que foi muito massa. Muito idiota, cara, tá louco. Cara, mas, porra, semana não sei se foi... Eu acho que era as coisas mais legais que eu do site foi a semana não sei. Qual começou a semana não sei? Porque, cara, a gente sempre fazia uns posts muito aleatórios, né, cara? Daí a gente falou assim, porra, vamos fazer uma semana inteira de posts aleatórios. Cara, foi engraçado porque, tipo, tava difícil de agendar horário, porque todo mundo fez muito post, cara. Fez muito post, não sei se... Menos eu tava sem PC naquela época, lembra? Tinha, pior do que eu... Eu, tipo, ia fazer um pra uma sexta-feira, eu comecei, que era um post que vai sair, que já saiu, inclusive, quando vocês estão ouvindo esse podcast. Mentiroso da porra. Ah, que sim. É um... Que rolou a sexta temática do reaproveitamento de post. O restolho do rastro. Aí foi o post do exército lá, que eu nunca terminei, nunca vou terminar, cara. Você vai mandar ele sem terminar? Vou, lógico. Caraca. Do jeito que tá. Por isso que é a sexta do restolho. Dá um ligo aí, semana não sei, esse negócio que eu achei. Ih, tô copiando nossa semana não sei, olha seis. Só, cara. Nossa, que... Pessoal do... Censurado. Pô, você não tem nem domínio, vai tomar no cu, né, velho? Fica roubando assim, mano. Só precisa ter publicidade com esses babacas, para com isso. Cara, daí a gente, velho, foi muito engraçado, muita merda, cara, muita merda mesmo, cara. E depois teve o... E a sistemática também, cara. Tipo, era fazendo a safadeza mesmo. Às vezes nem na safadeza, mas às vezes acontece, por exemplo, vamos fazer a sistemática do nada. A gente vai lá e faz posts, tá ligado? Tipo, não, era só pra nada. Era pra não ter nada. Tipo, ah, essa sistemática do nada, não vai ter post. Aí vai lá, os caras fazem os posts. Começa a postar, cara. Nada, de repente, assim. Uns outros passam post branco. Post em branco. A empresa nada, cara. Que post sem... Como é que é? Sem banner, não. Fazer direto, né, cara? Muito massa, cara. Ah, a gente teve... Faz umas bizas. Eu fiz banner para o meu post da sistemática. Só que eu fiz o banner cinza. É, tá da mesma cor do fundo do site. O Ivan não postou nada, não foi? Não, eu deixei isso aí. É, nada. Deixa eu lembrar de mais alguma coisa aqui, cara. O que a gente tem para lembrar aí? Ah, da galera que tá com a gente desde o começo. Pô, e a galera que desapareceu. Pô, a gente pegou no último... Bom, no podcast de animes, foi que a gente citou... Mó galera, a gente citou todo mundo que comenta atualmente, né, cara? E aí eu dei uma visualizada por cima hoje, assim, nos primeiros posts pra ver quem comentava. Aí eu, pô, vi nome lá da galera mesmo, cara. Caio Egon tá lá, o Anubis, comentarista também, desde sempre. O Todd, o JJ, de vez em quando ele comenta, mas tipo, ele comentava bastante no começo. No começo, aham. O Onofre Ricardo, o Dr. Manhattan, né, velho? Antes dele começar a mandar post pra gente, ele comentava direto. Também. Dr. Manhattan, que recebeu o título de Superavish Honorário. Superavish Honorário. Superavish, porque senão ele para de escrever post pra nós. Então... Se a gente fizer um login pra ele no site, ele nunca mais vai mandar post, tá ligado? Então... O Inacreditável Neil, o Barry White também, o Felipe Silveira, cara, ele comenta bastante, Max Ricard, Oliver Queen, o Reverendo, que tá agora no BDE, cara, tipo, eu achei uns posts dele, eu achei uns comentários dele lá no começo também do site. A galera do BDE em si, né, cara, do HQ Fan, eles comentam direto no site aí, o Todd, o Coffee do Ultra, né, cara, o... Luke Luke, o Anuco. Pô, a galera comenta bastante. Povo Aranha, é isso, ele tá no HQ Fan também, isso mesmo. A galera comentava bem. Então, um cara bem criativo, ele fala sobre Cavaleiros do Zodíaco. O Marcel, o Bizarro, o Amaro. O Matuza também não comenta. O Matuza também. Bob Balbúrdia, o Gandalf, que a gente já citou. O Reinver, cara, o Reinver também comentava bastante no começo do site. Meu ex-amigo. O Reinver comenta, cara. O Reinver comenta, seis meses depois que o podcast saiu. Sim, todas as instruções do negócio da cara. Mas essa galera que eu citei são os que comentavam mesmo desde o começo, assim, que eu peguei, tipo, sei lá, as primeiras duas páginas do site e fui olhar lá quem comentava nessa época. E tem os desaparecidos, assim, faz tempo que eu não vejo comentário, com o Baraka, o Slag, o Anônimo Baiano. O Bruno Valério, o Franco tá até hoje devendo o HQ lá da MZ aí pra ele. O Macaíba sumiu da internet também. Tem o Rafael, né, cara? Rafael também sumiu, o Foca e seus 20 fakes. Sumiram tudo. Todo mundo ali era fake do Foca, até eu, inclusive. O Reaper, né, cara, que curtia o podcast. Não. Que foi largou fora. Reaper babaca. Batmanuel, tá aqui. Ele roubou o império do meu amigo. Não, mas o Reaper elogiou um podcast, né? Ele elogiou o Gambit também, então. Nossa, cara. Bonix também, eu não sei se ele comenta ainda, cara. Eu olhei lá no começo dos anos lá e não lembro se ele comenta ainda. Se é a lista dos desaparecidos aí. Posso aproveitar um momento? E a fase desaparecida pode aumentar se a gente colocar os redatores desaparecidos. Na verdade, eu quero falar um negócio importante aqui, pessoal. Se algum de vocês tiver notícia do David, por favor, entre em contato com a família dele. Tá, contrato de migração. 46 podcasts que ele tá sumido, pessoal. A gente tá preocupado, cara. A gente tá preocupado. O Alixis, a gente já não quer mais ele de volta. Se vocês acharem ele, deem o dinheiro e manda ele continuar sumido, tá? Fazer o piá. Se vocês encontrarem o David, em qualquer lugar que seja, por favor, nos avisem. Porque realmente, cara, ele sumiu e nunca mais deu notícia. Tem que citar também o Coruja, né, velho? Que entrou depois no site, mandou o currículo dele. E tá aí até hoje. Tá aí até hoje. O pior é que ele mandou um currículo de verdade, cara. Cara, eu dava muita risada com aquele currículo que ele mandou. Também. Se eu achar, eu vou postar isso. Se eu achar, eu posto. A gente linka, né? O currículo dele. Foi muito engraçado, cara. Aí, pô, tá contratado, né, velho? Na hora a gente leu aquela porra. Tipo, já tinha lá um CV, coruja.txt. Ponto doc, sei lá, meu, é contrate na hora, mas teve trabalho de mandar um currículo, velho. Sim, cara, pô, muito massa, velho. Tá aí que a gente... Os, a gente vai falar dos ex-membros, então, do Trabalho, é isso? Foi. Cara, foi isso. Tá bem, tomou um choque. Aí, ai, ai! Não, então, vamos, já que nós estamos falando, né, vamos falar dos ex-membros, então. Tem o Davi que sumiu realmente, tipo, ele parou de falar com a gente nunca mais viu ele, cara. Nunca mais ninguém falou com o cara, de, tipo, de conseguir falar com o cara disse assim, olha, pessoal, eu saí do site porque, tipo, sei lá, não tem mais tempo. Tipo, ele desapareceu mesmo. Mais um que desapareceu, que não anda dando sinal de vida, que tava no site, mas tava em processo de test drive, de saber se ele ia continuar ou não, era o Omega Kami, né, que desapareceu também. Desapareceu também na internet. Tomou chá de minhaca, digo, de sumiço. Ah, a gente tem também um pouco menos o Alice Pickles, que... Que internet tem, só é vagabundo. É vagabundo. Ele também não, tem não, o. Não, agora ele é transudolão. Agora ele não tá. Ah, ele é transão. Tem o Hawkeye também. Desse, dia desse ele falou aí: ó, oh, qualquer dia aí, pô, chama aí no Skype pra gente conversar. Nunca mais apareceu, não sei o que eu vou fazer. Opiá. Tem o Hawkeye. O Hawkeye que tava um pouco sem tempo e tudo mais, né? Acabou saindo pro realmente não. Tava não poder colaborar mesmo. Tanto com o site. Churrumilson, que agora tá de volta. Não, né? Ele nunca saiu. A gente não deixa ele sair, cara. É que na verdade ninguém a gente sabe. Vai demolir a porta. É a máfia dos amiches. O que acontece com o Churrumino é assim. O Churrumino tava muito ocupado com as coisas da faculdade e do trabalho. E ele falou assim, pô, galera, não vou ter tempo de escrever pro site e tal, mas eu não quero que vocês me. Tipo, eu não quero sair e tal. Disse, não, ele, cara. Ele pediu pra sair do site porque ele não tinha mais tempo. Aí a gente chegou, tipo, a gente só tirou, tipo, ah, tudo bem, desativamos alguma coisa, mas tipo, a gente disse, não, o teu login tá sempre ativo aqui. Como ele foi o único que deu satisfação pra gente pra sair, ele ficou com o login. Exato. Não, pera aí, que não, ele não foi o único que me deu satisfação, não. Agora a gente vai entrar na satisfação que me deixou decepcionado. Perfeito. Isso aí, não. Lavou meu coraçãozinho. Tá? É o caminho? É, a gente vai falar sobre aquele que não está mais com nós devido às divergências artísticas. Ele não gostava o rumo que o site estava tomando, que foi... O Bruninho travesti místico, né, cara? Por sinal, eu tava assim, cara, eu fiquei muito feliz, eu tava assistindo o Dark Knight Returns, cara, animação, e tem uma hora que tá o Batman, tá dentro de uma loja, e do meio do nada aparece uma mulher com duas suásticas nos peitos, e o nome dela é Bruno, cara. Bruno. Sim, é Bruno. Cara, deu caralho, cara, deu porra, me deu uma saudade desse filho da puta, mas como ele foi escroto na hora de sair do site, disse que não tava concordando com os outros sites, passou a saudade na hora, então o Bruno vai tomar no cu. Mas velho, o bagulho do Bruno foi um negócio que foi muito assim, um belo dia a gente tava conversando e falou, caralho, o Bruno não aparece mais, né? É, que, vamos descobrir o que aconteceu. Bruno, caralho, o que aconteceu? Por que você não tá mais aparecendo? Ah, cara, não concordo mais com o rumo do site. Tipo, bem assim, tipo, saiu tipo, do nada. Ai, vocês são muito superiores para a minha mente superior. Se a gente não fosse atrás, ele ia estar até hoje, teoricamente, no site, tá ligado? Eu penso assim, cara, eu, que rumo, velho? A gente nunca... site mais aleatório do mundo, cara. A gente nunca teve. Mas. A gente é mas... Sete, cara. Gostaria de deixar bem claro que eu não sou rancoroso, apesar de ter uma memória muito boa. Então. infelizmente, eu não posso dizer que as partes estão abertas, porque os gumos são muito diferentes. Mas estamos aqui, eventualmente convidaremos para participar de outros podcasts, os membros que a gente ainda consegue encontrar, né? Porque. Sério, quando a gente diz que o David sumiu, cara, é porque ele sumiu, velho. É sério mesmo, ele sumiu. Ele não apareceu, não deu mais sinal de vida, a gente não sabe nem se o cara tá vivo. Foi faxina, cara. Foi faxina, velho. Não, o Flammer tá mandando uns bagulho no chat totalmente aleatório aqui. Não, foi o Alistis que a justificativa dele de não participar mais. Cambada de bosta. Eu entrava no Skype e vocês ficavam falando merda que eu desconheço. Se fosse as que eu manjo, ainda ia. É. Ah, é, não, que a gente é mal pra caramba, né? De não escolher as fotos baseado no que ele manja. O gosto dele, né? Exatamente. Também teve o Foca, que foi o membro. Que a gente não sabe uma se rápida site, passagem. Oi? A gente não sabe se é do site ainda ou não, simplesmente sumiu. Não. O Foca avisou que não ia escrever mais post. Sumiu tal, ele, sumiu ele e sumiu um monte de gente que comentava. Isso foi muito estranho. Sumiu o Ômega, que separou o Foca, né? Também. galera, mais alguma coisa aí pra acrescentar? Só pra galera falar, antes de dar as considerações e terminar a porra toda, pra galera falar o que eles mais gostam, assim, de post do site, de categoria, ou de escrever um tipo específico, tá ligado? Tipo, os meus posts preferidos são os posts de música, são os posts que eu mais gosto de ver no site. Então, se alguém tem alguma categoria de post preferida, de escrever ou de ler, coisa do gênero, acesso. Cara, os posts não sei isso pra mim. Posts de filme escrito pelo Manhattan também. Se encaixa também na categoria não sei isso, porque é muita noia. Muito aleatório, cara. Né, cara? Mas o negócio. Cara, uma série que eu tô me divertindo fazendo agora é escrever as resenhas de filme pornô, cara. Pode crer, muito bom. Eu dou muita risada fazendo essa merda, velho. Tipo, passando uma da minha série preferida, assim, de categoria no site pra fazer. Bom, eu gosto de escrever mais, cara. Não sei se vocês notaram, mas eu gosto de escrever mais sobre filmes e séries, né? Ninguém nota, né? Mas eu tenho alguns. Eu tava falando pro pessoal aqui, porque tipo, eu dei uma segurada nos meus posts, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. E eu tava olhando a minha listinha aqui, tem uns 18 posts que eu tenho que escrever, cara. Tudo entre série, filme, quadrinho, puta que pariu, coisa que eu quero escrever ainda. Mas eu acho que o que eu mais gosto de escrever mesmo são posts sobre séries, cara. Porque, tipo, às vezes eu assisto, sei lá, uma temporada no final de semana e na eu acho que... Tipo, né? Eu vou na vibe e já saio escrevendo, sabe? Então, tipo, porra, tem série que eu assisti... São do Vini, assisti todas as séries do mundo, né? É. Cara, e o pior é que teve um final de semana esses dias que eu assisti uma série, cara. Deu, caralho, que ia fuder essa série, pá, vou escrever. Eu fui olhar, eu já tinha escrito o post da série, cara. Caralho, velho. Foi Orphan Black. Eu assisti e falei, caralho, essa série é muito massa e tal. Pera, eu já escrevi. Então, tipo, às vezes eu me perco nisso, sabe? Tipo, tem muita coisa boa que eu quero escrever, mas eu acabo não tendo tempo mesmo pra fazer o post. E aí, por sinal, esses posts de série do Vini é um dos que eu mais gosto, né? Porque eu curto pra caralho essas indicações de série. É bom, são ótimos posts. Eu curto muito as indicações, cara. Tipo, porra, quanta indicação de anime massa eu já peguei do Waste, do... Eu não vejo Kodoka, nenhuma série, né, que ele indica, praticamente. Mas eu acho muito foda quando ele escreve e indica. Ô, Flammer. Oi, tudo bom? Quer tecer? Quero. Você fala de onde? Tecer de onde, né? Pô, legal. Legal o quê, cara? Caralho, velho. Ele não tava aí, cara. Tipo, ele tava jogando alguma coisa. Eu falei, cara, certo, velho. Que ele não tava nem ouvindo o que a gente tava falando, cara. Não. Eu tenho... Cara, pior que eu tava falando com a Lilis aqui, porque a gente comemorou, tá fazendo 3 anos de namoro agora, né? Parabéns, cara, mas diz a tua série de posts preferidos. Ah, a série de posts favoritos, desculpa. Eu gosto muito dos posts da nossa atividade, velho. Muito joguinho filho da puta que eu perco minha vida jogando. Ah, por isso que você não tava fazendo isso no podcast, né? Não, eu já saí agora, eu já joguei ele. Tô jogando burrito, tchau, bem. Tô... Não me arrisco de novo, não. Cara, eu não parei até agora, na verdade. Eu também tô. Caralho. Já destravei o último boss. Eu nem vi o post, na realidade. É o Godoka falou aí? O quê? Que eu destravei o último boss do Burrito Pisão? Não, filho da puta. Ninguém quer saber disso, cara. Caguei com isso. Pô, cara, eu gosto muito da variabilidade do site. Não tem um post favorito, sabe? Não, um estilo de post que você curte, velho. Não é a variedade, não, é pra falar um logo, porque a gente tá com o tempo contado. Vai. Cara, eu gosto dos posts com pouquinha letrinha e muita imagem. Tá bom. Sexta temática. Sexta temática, adoro essa temática. Então, galera, deixa eu ver o que tá faltando pra nós encerrar aí hoje. Digamos. É, acho que a gente podia mandar um recado aí pra galera, cada um faz as suas considerações finais aí, manda um. Não, foda-se. Manda um recado, manda um salve pra galera e era isso. Lê o chat. Foi praticamente o que eu tinha a dizer, cara. Vamos, então assim, a ideia do seguir aqui, que ele falou que é pra agora, pra terminar. O que a gente espera, não é o que a gente espera pro próximo ano, é o que a gente não pretende fazer em mais um ano, no próximo ano de site, tá ligado? Pois vamos, é, cara. Vamos começar pelo seguir, que deu a ideia, então. Mano, eu nunca vou terminar meu post de discussão musical, eu nunca vou terminar o post do exército, eu nunca vou refazer o post de como é o achievement lá da vida, como zerar a vida, patinar. Que mais? Pô, eu nunca vou fazer um post sobre Streetlight Manifesto, provavelmente. Eu nunca vou fazer o Para o Virante de Morrer do Scissor Sisters. Sei lá, cara, eu não vou fazer um monte de coisa, só vou fazer post cagado, basicamente. Vai continuar o que tá fazendo, então. É. Basicamente isso, eu pretendo continuar fazendo menos do que eu tô fazendo, ou seja, próximo a nada. Tá, beleza. Godoka? Eu, diferente de seguir, eu pretendo fazer mais, cara. Principalmente deixar post no rascunho, saca? Mas você não prestou atenção no que a porra do Evandro falou, velho. Não é pra você falar o que você vai fazer, é o que você não vai fazer, cara. O que não vai fazer, eu não vou relaxar, entendeu? Eu pretendo não relaxar. Ele vai trabalhar, não relaxar. Trabalhar. Alguém aqui vai merecer o salário que vai receber no final do mês, pode ver. Certo. Zwaist? Eu não pretendo escrever sobre nada, nenhuma música nacional que não seja o Falcão. Muito bom, boa promessa, cara. Eu não pretendo escrever nunca nada, jamais, sobre Naruto ou qualquer anime aí que qualquer pessoa com menos de 16 anos goste. E eu não pretendo jamais deixar que alguém me veja comendo salada. Ah, só uma coisa, a gente falou do Nicolas participar do podcast direto, cara? Sim, sim, cara. Citou várias vezes. É, porque eu ia falar de não esquecer do Nicolas, caso não tenha falado. O modelo. Ele falou pra mim assim, porra, tô bolado, não me convidaram pra sair. Tu vai escrever post? Não. Então, continua como convidado, cara. Já baixa os que tem e não escreve, que já nem baixa eu. Os que tem e não escreve. Cara, isso é um detalhe muito engraçado, cara. Por pouco que o Nicolas não entrou também. Mas só não entrou porque não escreve, né? Cara, eu pretendo não atrasar mais a porcaria do Mini Saga, velho. O podcast nem saiu e o Mini Saga já atrasou. Au, isso foi uma risada. Ó, isso vai ser cobrado. Espera, tá gravado, hein? Sobre pra caralho. Ô, Silvini. Ah, cara, eu não sei. Não pretendo dar moral, né, cara? Eu tô, cara, não pretender dar moral já é um negócio que tá no sangue, já não vai acontecer. Não dar moral já é comum. Cara, eu não pretendo escrever menos sobre quadrinho, eu não pretendo parar de escrever, porque esse ano foi meio foda, assim, profissionalmente falando, de exigir bastante do cara, sabe? Então eu não pretendo sair do Super Amixas por motivos profissionais que a galera não sabe aqui, mas foi uma coisa que eu pensei em fazer, cara. Realmente falta de tempo e falta de poder colaborar da maneira que eu queria com o site, que tipo, eu vivia escrevendo e tudo mais. A galera que tá aqui toda sabe que eu tenho tipo 300 posts no rascunho. Que, tipo, eu também, só consigo, com título. Eu consigo terminar esses posts, mas assim, ó, é com muita... É com muita luta que vai embora, sabe? Então eu não pretendo pular fora do barco aí, independente do rumo que o site tomar ou não. Tamo junto. O Vini é uma das minhas causas de depressão, porque quando começou o site, eu animado e tal, eu escrevi 4 posts, eu olhei no rascunho e o Vini tinha escrito uns 15. Ele tinha escrito, a gente falou assim, quando a gente iniciou o site, sei lá, a gente tava em 10, assim, cada um faz 2 posts por semana, tá bom. Aí tu olhava o rascunho do Vini, tinha post pro mês inteiro. Agendado já, tipo. Agendado, assim, né, cara? Horário, tipo, quinta-feira, às 17, tipo. Tinha post pra 2 meses, assim, né? Eu, caralho, velho, que doente. Ah, e eu lembro que eu ainda falei assim, bal, gurizada, vocês não levem a mal, mas eu vou escrever bastante post, porque eu já deixo agendado, bah, tem as paradas do TCC pra fazer. A galera, não, vai lá, espera. Tipo, acho que eles acharam que eu ia escrever, sei lá, pra semana, sabe? Tipo, eu deixei dois meses, três de post agendado pra eu saber que eu ia poder escrever, tá ligado? Então, é o que eu pretendo mais ou menos fazer, assim. Eu vou escrevendo e vou postando quando der, cara. Então, pois é, cara, tipo, aquela parada, você não precisa nem postar, tipo, velho. Faz quando você puder, tá ligado? Ninguém fica comprando nada de ninguém. Eu tô ligado que essa é a vibe do site, esse é o rumo do site. Eles vão menos pro Bruno. E aparentemente a gente tem um rumo a seguir pra ele. Quem sabe a gente nesse próximo ano de escola um patrocínio aí, hein, cara? Quem sabe? Outro? A gente já tem um monte. Daniel é, HDR, Vantene JP. Os cinco índices, cara, Lins Voadores, pô, tudo. Internet. Livraria da Cultura. Não é, Livraria da Cultura é de verdade. Não que seja um patrocinador, mas os links são reais mesmo. Comprem na Cultura. Pelo banco. Gente, é incrível, um centavo a cada um milhão que você faz compra. É vantajoso. Então, tio, bom, cara, pra mim, o que eu não espero pro próximo ano é eu não vou aprender a apresentar podcast. Eu vou continuar falando tudo errado, eu vou continuar me enrolando pra descrever o que é que a gente vai falar no podcast. Não gostou, eu apresento dois podcasts. Falou, valeu. Só pra falar que eu esqueci, cara. Eu nunca vou. Eu precisaria, na realidade, terminar um post sobre Cowboy Bebop. Eu precisaria fazer o post do primeiro quadrinho da DC que eu li. Fazer um post com um vídeo do Gariba dançando rockabilly. Ai, que merda. Mas eu não vou fazer. Pera, então, deixa eu. Então, cara, pra finalizar aí, porra, agradecer a todo mundo aí que curte o site, né, velho? Tipo, é que a gente falou, a gente não tem. Tipo, a gente posta coisas aleatórias, coisas que a gente gosta mesmo. E, tipo, que legal que a galera curte também. E eu queria falar assim, porra, se alguém que tá ouvindo aí nunca comentou no podcast, porra, comenta aí nesse, cara, só pra dizer, só pra dar um alô, ou pra mandar a gente a merda também. Diz quando você começou a ouvir, começou a assistir, ler, ou sei lá o que você faz. Você, a gente sabe que bate a preguiça, assim, pra comentar coisa, mas, tipo, pô, se tá ouvindo aí e nunca comentou no site, pô, dá um alô, pelo menos, aí no comentário, pra gente saber que vocês existem. Comecei a ouvir vocês com o podcast não sei o quê. Comecei a masturbar com vocês com o podcast não sei o quê. Aproveita que o Gariba caiu e começa a xingar ele. Sei porquê, mas eu lembrei de um leitor que a gente até agora não falou, que é o Anubis, quando o Zez falou, no, comecei a me masturbar com vocês quando eu via. Então, dá tristeza. Mas então, galera, comentem aí, deem um alô aí nos comentários, mostrem que vocês estão vivos. E era isso, galera. Vamos encerrando aqui. Em seguida, a gente vai anunciar o ganhador da balada de Kraven. Depois dos 47 minutos de Nyanquete repetindo. Caralho! Vamos descobrir o ganhador. Sim, cara. Bom, e até mais um ano aí de zeragem, porque o host tá pronto, então tem que fazer post. O host tá pago, então tem que fazer post. Semana que vem, com o episódio 51, que na realidade é o 52, mas é o 51. Que na verdade é o 49, porque não tem o podcast 9, né, porra? Tem, cara. Se um dia a gente fizer um podcast sobre a DC, ele vai ser o número 9, cara. Exatamente. E vai ser publicado na header do site. E ninguém jamais vai ouvir, né, porque vai estar lá atrás. Mentira, o Hanver vai ouvir e vai comentar, oh, eu vou dar uma de Sor Suíno aqui. Chega. Olha aí, ó, eu não vou conseguir terminar o podcast. Cara, tu nunca consegue, cara. Falou. Porra, negada. Fechou. Tomar no cu e termina essa merda, pô. galera, estamos de volta aqui pra anunciar o ganhador da promoção do a última balada de Kraven. Então... O Daniel HDR tá aqui com a gente também, mas ele cagou pra nossa ligação. Ou ele é daltônico e não sabe qual é o botão verde, tá ligado? Então aí fica a dúvida, né? Caralho, irmão aí. Que vai ficar bolado depois, né? Mas então vamos anunciar aqui quem ganhou aí com a melhor seleção. Foi a mais votada aqui por nós, o HDR votou também, né? Então a gente... Uhum. O mais votado foi o comentarista. Fez uma seleção aí bem maneira. A gente vai fazer um CDzinho dos Amishas com essas músicas. Na verdade, eu vou pegar tipo, todos que mandaram e vou fazer um CD pra mim. Uhum. a gente vai fazer uma musiquinha e tal, vou fazer um CDzinho. O Edson vai bolar mais um CD pra nós. Eu quero citar também o Fábio Castro, cara, que ficou muito empatado entre ele e o comentarista, cara. Os dois mandaram seleções fodas. Assim. Ficou bem acirrada a disputa. Se a gente tivesse o segundo prêmio, a gente mandava pra ele, a seleção dele ficou do caralho também. Cara, a gente pode mandar o cara que desempatou pro Fábio fazer o que quiser, que foi o Gariba. Na real, eu tenho um segundo prêmio. Eu não sei se eu mando pro Fábio ou não. Ó. Eu vou pensar, mas a resposta provavelmente é não, tá, Fábio? Então. Não fique esperançoso. Perdoa nós, tá, Fábio? Depois a gente vai fazer mais promoções. Então, comentarista, entre em contato com o nosso saque. Com o nosso saco, né, cara? Quem quer isso do prato? O Segui vai combinar aí a entrega. Passa aqui no nosso QG. Fica na Cracolândia lá. É, fodeu. Não esquece, se for jogar Jockey Pô, não usa pedra, hein? Senão os caras te fumam. Mas, caralho, convenientemente, o comentarista daqui de São Paulo, né? Então, fazer o quê? Posso comprar uma coisa? Coincidência, o Segui disse que o vencedor seria de São Paulo. Mas eu não sabia que ele era de São Paulo, de verdade. É, hoje mesmo ele tava perguntando, quem era de... Já tinha, né? Pô, quem era mesmo de São Paulo? Depois que já tinha... A gente começou a citar, o fulano é do Rio, fulano é daqui, de Porto Alegre, daí a gente falou... Já tinha vencedor, né? Eu comecei a perguntar, senão eu deveria ter direcionado melhor meu voto, tá ligado? Foi bem. Beleza. Então, parabéns aí, comentarista. E, se, pessoal, quando tiver outra promoção, participem... E é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa aí? E a gente aguarda também os comentários do comentarista sobre o prêmio, né, cara? Que até agora. Quase que esquecendo. Depois tira uma foto lá com a imagem inteira, a imagem inteira do sketchbook do HDF. A imagem tá muito amor. Eu vou ver se eu converso com ele, se eu falo com ele pra conseguir entregar antes de sair o podcast. No podcast já tem uma imagem dele, tá ligado? Ah, fudeu, cara, fudeu, fica massa. Aí já aproveita pra tudo, já viu o sketchbook, a arte errada, cara. Cara, tô lembrando dessa porra aqui. Ah, velho, vê se a gente consegue entregar antes pra postar a fotinho dele feliz e contente com o prêmio. Muito orgulho da imagem, cara. O HDR falou pra mim que tava na... Acho que na Gigicon em Curitiba. E disse que tinha nego pedindo pra ele desenhar o Kraven da balada, cara. Ai, que errado, velho. Ah, fiquei muito feliz, velho. Então, acho que é isso aí, né? Isso aí, galera. Até a próxima promoção, então. Até o podcast 100, né? outra retrospectiva aí. Retrospective aí, massa. Dessa vez adiantando já, todo mundo vai ouvir os 100 podcasts e anotar os melhores momentos, que eu vou fazer uma compilação fodida. É, em vez de a gente ficar tentando lembrar aqui. Falando de um por um, tentando lembrar. Claro, claro. Vamos todos ouvir e mandar pra ti. Que na real era a ideia pra esse podcast, mas um bando de filha da puta não ouviu, né? Só eu, Evandro e o Edson ouvimos. Cara, eu consegui separar um, cara. Mas o Swayze. Eu tô ocupado do Nintendo Mini Saga. O resto dos malucos lá, todo mundo pegou pelo menos um podcast. Cara, ele vai esperar até hoje os melhores momentos lá pra editar. Cara, só pra não mentir, eu assisti, eu ouvi os podcasts, fiz a lista, não mandei. Cara, no que eu fiz, eu separei tipo de 20 segundos quase, cara. Eu também, eu tava fazendo isso. Cada ponto, eu tava separando, o ponto de risada eu ia lá e colocava. É, então, cara, ele tava ficando muito grande essa merda. Tipo, o cara tava pautando o podcast inteiro dele, tipo, não. Mas demorou então, galera. Até mais. Falou. Já acabou. Que isso, toma cara, conta do verão. Toma conta do verão isso aí, hein? Muito obrigado mesmo por nos acompanhar nesses 50 episódios de merda. Agora que venham mais outros 50 para podermos cagar deliciosamente. Beijos do Mendigo, S2.